Cara, tudo bem mal. Cara, aí lá, você tem que me dar uma moral na empolgação, você tem que gritar um alguma cara, coisa. Eu poderia te ajudar se você tivesse parecendo menos um maluco. Mas aí não... Cara, você tá muito deprimido, cara. Antigamente era o contrário, a gente tinha que compensar sua empolgação pra você ficar muito empolgado. Porra, exato, porque, mas, assim, cara... Vai de novo, volta. Finge que não aconteceu nada, vai. Então tá, vai. Falta de sexo. Porra! Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre o jogo mais esperado do ano. Sim, o Rush do Satélite. A corrida do Satélite. Satellite Rush! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. Vendo na televisão. O Senhor da Eternidade. Se você não estiver memorando, cara, não me chamo mais Senhor da Eternidade. Agora meu nome é Deus do Inferno e foda-se. Deus do Inferno e foda-se. O Ximenes ficou com qual? É quimérico? Ou era algum? Agora ele é o subject. Genérico. Genérico é o Hiako? Hiako. O Hiako! E aí, galera? Cara, não. Caralho, não. Que animação, cara. Eu tomei um lag aqui, cara. Cara, você vai vender o seu jogo, Daniel Ximenes. Vai de novo. Nossa senhora. Falso. Rafael Barçante. É Barçante? É Barçante também. É Barçante. Você tem. Quando você jogava Counter-Strike em outrora, nos anos dourados, você usava algum nickname legal? Cara, posso dar um nickname pro Barçante? Ah. Baseado num apelido que eu dei pra ele na época da faculdade, só que eu nunca contei pra ele. Cara, nunca contei pra ele. Esse vai ser maior. Aliás, quem era você na faculdade? Cara, eu era um cara que tava no canto escondido. Era um que não ia nunca. Não ia nunca. Eu tô vendo um portinho e eu tô vendo um morcego. É isso que eu tô vendo na minha tela do Skype. Eu, tipo, não lembro da sua voz. Eu era um morcego, exatamente. Mas enfim. O apelido que eu te dei e eu nunca te contei era Bibis Lula Molusco. Caraca, Bibis Lula Molusco é muito perfeito, cara. Olha a foto dele, você vê que ele é o Bibis Lula Molusco. Ah, eu não tenho esse prazer. Pera aí, agora eu vou ter que adicionar. Porra, você sabe quem é Bibis? Boa. Bibis, não, Bibis, ah, tá. Chat, você vai? Eu ouvi Bibis, é o caralho. Bibis. É Bibis, é um nome legal também. E o Bibis Lula Molusco? Opa, e aí? Bibis Slow Motion. E é isso aí. Pera aí, por que tu falou? Primeiro, que porra de verdade é essa do apelido? Tu ficou reparando no cara? Não, tipo, ele deu... Eu achei ele gostoso, pô. Ele ficou stalker, assim, tipo, ele ficou vendo de longe, aí ele me deu um apelido, aí ele, tipo, sempre que passava na frente dele, ele repetia pra ele mesmo, Bibis Slow Motion. Não. Eu não faço ideia de quem é ele, então. Cara, tá muito louco. Cara, é o nosso calouro, né, cara? É Bibis Lula Molusco. E, cara, eu não sei, você é de que período? Cara, a gente foi da primeira turma de mídia digital. Então, com certeza, eu sou seu calouro. Porra, por isso. Ele queria ser novo Spy Senpai, aí ele deu um apelido pro maluco. Sim, com certeza. Aí agora ele tá aproveitando a oportunidade. Aí, Nishin Bigo, demorou 5 anos, mas nós finalmente fomos sobrepujados em números. Fomos derrotados. Eles venceram dessa vez. Tô me sentindo honrado aqui. Nunca tive um stalker, quer dizer, nunca soube, né? Tá descobrindo agora. O primeiro. Primeiro. Tem uns 5, pelo menos, que eu saiba agora, que andavam com o Sobreternidade e eram os seus stalkers também. Entendi. E é isso aí. Nessa semana nós vamos falar sobre o jogo independente mais foda de todos os tempos no Kickstarter, na campanha mais boladona de nosso brother mais boladão, com a sinopse que nós vamos falar depois dos e-mails. Neste programa, você será convencido a gastar dinheiro. Dólar pra ajudar outra pessoa. Dólar, cara. Malafaia e demais. Aprende comigo hoje. Pênis! Estamos numa comunicação perfeita. Nossa comunicação é melhor do que os soldados americanos que precisavam falar Flash Thunder. falar Charlie. Sério, eu sempre achei Charlie. Charlie. Merda, Alpha Bravo Charlie Delta. Exatamente. Mamute, eu preciso da sua ajuda. Se tem a minha ajuda, agora. Recebemos um e-mail do Ravemirmo que eu preciso que você leia. Que eu acho que apenas você será capaz de traduzir em palavras lidas o lololololol. Cara, admiro o moleque, é gigante, cara. Que lindo. É, a barra do Skype é pequena mesmo. E parece que é maior do que as coisas realmente são. Isso aqui. Pera aí, começa com um cara que acabei de acordar? Cara, começa com um cara que acabei de acordar. Puta que pariu, muito bom. Deixa eu pegar, eu vou copiar aqui pra um arquivo... Arquivo confidencial! Exatamente. Cara, muito bom, cara, esses e-mails circulados. Muito saudade de e-mails circulados. Eu devia escrever um e-mail bobo desse. Outro dia, na verdade, eu escrevi pra uma aluna minha, cara. Ela virou... Ela tava querendo... É, um e-mail circulado. Ela virou pra mim e ela tava, falou, professor... Pô, já que eu tirei uma nota baixa na tua matéria, pô, você me aconselha reprovar na... É, tipo, tentar fazer de novo a matéria? Eu falei, cara, pode tentar fazer de novo, mas eu acho que, tipo, você vai se fuder. É, no sentido de que você, pô, vai ter que se dedicar à matéria que você já fez. Sequelado, e, pô, semestre que vem é Monique. Monique da UERJ, sua sequelada. Aí nessa... Eu falei, pô, e até porque eu vou ter que mudar esse semestre que vem, eu até posso fazer. Se você quiser refazer a matéria mesmo, eu posso te ajudar, mas, tipo, acho que vai ser meio bobeira se fazer isso. Aí ela falou, ah, é verdade, professor, acho que não vou fazer não. Mas obrigado de qualquer forma, pelo incentivo e tal. Aí eu virei e falei, aí eu escrevi um e-mail, tipo, moleque, tipo desenho animado japonês. Falei, bom, cara, deixa eu abrir aqui pra você. Pode pular ou tem que cortar? Pode pular, isso ou tem que cortar? Tem que cortar, né? Não, se quiser cortar, pode cortar. Mas se quiser botar, pode botar também. Aí eu virei assim e falei, é isso aí, tudo em caixa alta, moleque. É isso aí, Monique, nunca desista dos seus sonhos e siga sempre em frente, porque o futuro brilha tanto quanto o sol. Vai sempre em frente, não desista nunca. Avante, guerreira Monique, pela pedagogia. Aí botei todos em coro, vai, Monique, vai! Bum! Acabou. Cara, você já virou patrono na formatura dela. Eu falei que nem um vai virar patrono na formatura dela. Isso ia ser engraçado. Aí eu botei umas reticências assim e falei, caralho, acabei de me tocar que eu falei que nem um personagem de desenho animado japonês. Bate na cara assim, e suspira. Ela é otaka? Irado! Se ela for Otome e gamer. E... Putz, não, pior, moleque, pior que ela me respondeu assim: pode deixar, valeu pelo incentivo, um tanto quanto engraçado. Imaginei a cena e morri de rir, reticências. E pensei, que professor irado, gosta de heavy metal e curte anime. Simplesmente sensacional. Vocês, professores de filosofia, são o máximo. Valeu pela força, beijos, Monique. O máximo! É bom pra caralho. Puta que pariu, mano. Olha esse e-mail desse moleque, cara. Que e-mail maravilhoso, cara. Essa é a leitura de e-mails do episódio 190 e foda-se do Baixo Frente Soco. Nós temos aqui, senhoras e senhores, o mito, a lenda, o peru supremo da humanidade. É o Mamute. Palmas pra ele. Palmas. Mamute! Yeah, yeah. Toca agora um solo. Enfim, começa ali. Começa ali. Esse é o nosso único e-mail. Depois temos o Pergunte ao Baixo Frente Soco featuring Mamutcher. Mamutcher, bom pra caralho. Pô, falando em Mamutcher, só antes, outro dia tava. Fui ver um lance de Kung Fu na Lagoa. Caraca, que os caras faziam ao ar livre. De Kung Fu na Lagoa. Podia ter um filme com esse nome. Pois é, rapidinho, só vou ter que falar um pouquinho mais baixo aqui. Meu pai já veio reclamar. Vou até ligar o ventilador aqui pra ver se vai mais barulho. Enfim, fui ver um lance de Kung Fu na Lagoa. E aí a aula não teve nesse dia. Aí eu fiquei lá, tipo, já era de noite, assim, 7 horas da noite. Cara, quando eu cheguei, moleque, tinha um capivaror, moleque. Muito caralho? Grande na lagoa. Falei, caralho, esse capivaror com aquela cara de roedor, sabe? Tipo, não tá nenhuma preocupação mano, na vida só. O mascote do Acauando, o Gary vs Zumbis, não? Pô, não lembra do nosso jogo? O Gary vs Zumbis, o mascote mentor do cara era uma capivara, porra. Pô, não, caralho, era uma preguiça. Lindo, não lembro desse detalhe. Era uma preguiça. Era uma preguiça, Mas no 2 é só uma capivara. Bom, caralho. Aí tinha um capivaro, moleque, o bicho era muito grande. Ele tava com aquela cara de roedor lá, tipo, uma capivara, pra caralho. Mano. Exato. Enfim, cara, o e-mail, putz, eu não sei o que me espera, mas eu vou ler com o máximo de minha empolgação que permite, sem assim, acordar meus pais. Máximo, assim, empolgation spider. Exatamente. Vamos lá. Caras, acabei de acordar, então vou mandar um e-mail do sonho, porque tenho porra nenhuma pra fazer. Começa assim, tudo em caixa alta, diga-se passagem. Vocês, do Baixo Frente Soco, ou do BFS, se vocês preferirem, haviam marcado algo no bar Vikings na gloriosa Tijuca. Todos se divertindo e tal, ninja inimigo que se mudou e era vizinho de Lapso em Copa, e Lapso tava felizão com S. Vamos deixar quieto. Até que teve uma ideia ir pra Lapa. Só que só Deus sabe o que teve a ideia. Ideia. Só Deus sabe que teve a ideia. Como belos jovens encheridos, estilo Scooby-Doo. Cada um se dividiu para seguir por rota cada diferente um até se chegar dividiu no próximo. Para várias mitoses. Cada um fez clones de si mesmo e se dividiu para ir por rotas diferentes até chegar no próximo ponto de encontro, que ainda era na mesma noite, sem a Fátima. Seja lá quem for, caraca, Fátima. Obrigado, encontro. Fátima. É o nome do programa da Fátima Bernardes, pô. Encontro com Fátima. Cara, referências. That's referências. Caralho. Eu me perdi dentro de um hotel. Hotel, filho da puta. Não, não, hotel não. Como, é que eu, como assim um hotel, cara? Parecia Outlast. O nome do hotel era Infist, caralho. É tipo Fist cara, Fuck, né, a parada. Aí achei um ouvinte que também tava na epopeia de chegar na Lapa. Começamos a falar de Hitman. Também não sei porquê. Nessa altura do campeonato eu também não sei, né? Mas tudo bem. Bem, o ouvinte sumiu e o hotel abriu. Nem sabia que teve fechado na porta do metrô e apareceram Debs e Ogodoshi. Vai dar não, Lé. Comi um pedaço de carne e deu ruim. Vou pra casa. Imitação de Debs, olha. Putz. Vai, ator, agora vai. Vai, tablado. Puta, agora é mexe de brilhar, é isso? Vai dar não, leque. Comi um pedaço de carne e deu ruim. Vou pra casa. Sumiram. Fui andando mesmo, até que tinha uma escadaria com fontes e cascatas. Parecia a cidade de Rabanete ou Rabanada, como eu chamo de Final Fantasy XII. Nossa senhora, eu não sei o que eu acho pior disso tudo. Enfim, subindo, fui cercado por três moleques. É assalto, eu pensei. Dei um chute no de trás, joguei o da frente em cima do que tava do meu lado e meti a porrada. Cara, não é assalto não. O chefe quer que tu... O chefe que quer ter medo desse moleque lá. O chefe quer te ver, disse o leque lá. Fiquei com dó e pedi desculpas. No fim da escada havia um ser roxo. Parecia Apocalipse ou da Fox ou Mago Negro. Daí tudo mudou e eu me via num mapa de RPG chamado Dungeons and Reality. Resumindo, vocês não existem de mim. São todos personagens de um grande foda-se, controlado por um foda-se. PS, não sei o que é mais real nessa merda. PS2, Goku foi porque ficou preso em Niterada, caralho, internada, e provavelmente tava aprontando. Que cara, merda é essa, gente? Eu não entendi. Eles acho que namoram secretamente, Goku e Ravemir. Caralho, Ravemir, o que, que você andou comendo pra ter esse pesadelo? Você cara, cheirando o cara, cara. E jogatinho, muito em suas foda, veias, cara. Pegou, sintetizando assim, caralho, em suas células, cara. Cara, acho que ele pegou tipo um disco de Katamari, sabe? Ele tipo moeu em mil pedaços e cheirou. Isso, sabe? Cheirou só com o nariz do Capivaror. Do Capivaror no metrô. E agora, neste momento, a sessão mais pedida pelo público voltou. Pergunte ao Baixo Frente Soco, edição de hoje. El Mamute, acho que pela primeira vez. É a primeira vez, acho, né? Primeira vez. Pergunta. Goku, pergunta. Como era ser gordo? Era triste, cara. Eu não sei porquê, mas era triste. Jean Renan Casual, ele tava em paciência na terça-feira, viu um cara igual a ele saindo do trem. Era você? Não era, mas podia ser. Até porque na terça-feira alguém também me falou que me viu no ônibus. É possível que vários marques, tipo, ou é uma música que você vive do futuro, sim, ou de outras realidades, tivessem se encontrado nessa plausível, pra causar plausível confusão. É, plausível. Eu acho que é possível. O Nicolas Matheus, qual é o real tamanho do seu peru de platina? Meu peru de platina? Platinum Penis. Cara, meu peru de platina, ele é modesto. Eu quero deixar. Deixar logo claro pra todas as damas que ouvem esse podcast maravilhoso. Já claro, eu não quero criar expectativas. É. Não sou um homem de grandes potências. Mas sou um rapaz, assim, singelo, level 18, com aproximadamente 2.450 troféus. Quantos entendeu? De platina? Eu sou de platina 46, perfeitíssimos, muito bem conquistados. Sabe, ô Mamute, um cara que gravou com a gente esses dias no programa Dia dos Pais, o Guaxinim, sabe quantas platinas ele tem? Cara, eu vou chutar um número e eu vou caminhar arrependido, 180. É legítimo isso? E ele tem filho, então ele não é virgão. Caralho, esse maluco esse é um maluco gênio, pênis platinado, voador. Ele nem um pênis tem, ele tem um pênis. Acho que ele tem mais de um até. É, moleque, ele acendeu um nível de lordeza, cara, tipo, é de muito, peniana, é sabe? É muito lordal, cara. É muito lordal. Caralho, 300 platinas não pode. Ele deve ser, tipo, o número 1 do Brasil nesse cara. Brasil, parece. Porra, é, caralho. Cara, muito peca. Peca demais. Porra. Aí, aqui. É, já renou. Mamute, como foi fazer a Era do Gelo? Foi legal. Era quentinho. Era quentinho. Tinha cabelo pra caralho. É. Alguém, olha que bonitinho. Rafael, prometo. O teste do sofá, reticências, dói? O teste do sofá, dói? Como direi? O teste do sofá dói se você for um cara que não tá afim de dar entendi, tudo pela arte. Entendi, tudo pela arte. É, exatamente. Como o Cauã Raymond uma vez virou pra mim. Virou-se pra mim e perguntou... Você já deu o cu? Aí eu falei assim... que piada engraçada, né? Então eu vou lá pra fora deixar... ai, ai, que piada engraçada. Ele falou, não, relaxa. Tua hora vai chegar, tua hora vai chegar. Veja só, né? Você não tá disposto a dar tudo pela arte, cara? Você não entra, cara. O Raymond tava ali falando foi, pra mim, cara. Foi Jack ou foi antigamente, sofá, antes dele ser o Cauã Raymond? Não, foi na época que eu tava fazendo novela com ele. Mandou essa pra mim. Não tô te esperando. Ele mandou uma eterna magia em você, né? Ele tentou mandar uma magia, uma Grazi Massafera, fazer uma Grazi Massafera de mim, mas eu não me Grazi Massaferei, entendeu? É loiro o suficiente pra isso, mas não quis. Pô, exatamente. Eu tenho uma certa dignidade ali, até porque, porra, vamos ver, né? Fazer miséria de cu pra Cauã Raymond. Não. Fosse um Nero Torraca, entendeu? Fosse um viado. Mas uma garbo e elegância, até podia, né? Mas não, Cauã Raymond não dá. Se fosse um Nero Torraca, você toparia. Adoro. É, como é pegar em tetas cenográficas? Putz, é estranho. É sem graça, sem vida e sem amor. Aquela menina no estado solteira eram tetas cenográficas? Era tetas cenográficas. Não porque ela tipo, tinha silicone nem nada, mas depois que o prédio fazendo feito da silicone, ninguém botou. Entendi. De papel higiênico dentro da existe pegada de peito técnica? Cara, eu nunca soube disso não, mas se existe é a parada mais pega trouxa do mundo, porque todo mundo só quer passar a mão em peito mesmo, então tipo, se o babaca pega tecnicamente, ele é um Entendi. Merda, sabe? Quando sai... Eu acho que tipo, assim, tem que ter um respeito pelo peitinho acho... alheio, mas tem que ter um divertimento também. Já tá em cena, né? Tudo pela arte. Quando sai a The New Nova Novice Temporade of the Bushes? Essa eu posso responder. Nunca! Nunca mais, cara, essa porra foi tipo, de cara, olha só, tem uma chance pra... Uma vez perguntaram, porra, podia voltar o Arrested Development. Eu lembro até hoje que eu falei, cara, nunca vai voltar. Ou seja, ô Netflix, porra, liga aí pro Álvaro Campos aí, cara, e pro Pedro, porra, faz de novo, The Butchers, Season 3. Pô, moleque, tu tá falando isso, cara, mas tem eu fiz um programa agora, na verdade eu acabei fazendo mais produção do que qualquer outra coisa, mas acabei gravando também como um maluco dentro do sapo que ia ser passado por um traficante, uh-huh. Que é um programa que o Studas fez, chama Época das Galáxias. E, cara, passo o Homem do Saco no terceiro episódio. Terceiro eu não vi. Já saiu o terceiro? Não vi ainda. Saiu. Um e o dois. Eu sou um perfeito Homem no Saco. Grandes habilidades técnicas e de altíssima qualidade pra fazer então, um Homem no Saco. Então assistam aí, é uma dica boa, hein? Época das Galáxias com o Rafael Studas, acho que, não sei se é o primeiro nome lá nos créditos, mas é da galera do Gua, é Gua ou Gua que fala? Eu sei também, eu queria saber como é que é o nome, mas é legal. E tem no primeiro episódio um cara lendo aquele criminal, não é? Sabe qual é? O primeiro... É muito easter egg, não. Só eu que eu peguei. Um daqueles malucos, que eu não sei o nome dos atores, acho que, não sei se é o... Sim. Não sei se ele é o Gil Coutinho ou se é o Rafael Logan, é um dos dois. Porque o Rafael estuda, deixa eu dizer quem é. Uh-huh. E não é a Gisele Batista. Ele tá com aquele criminal. É o Coroa? É legal. Ou é o Negão? O Logan. É, então o Logan Rafael tá segurando aquele criminal do Matt Fraction. Sei lá, um gibi aí maneiro. E é isso. Época das Galáxias, vejam aí episódios 1, 2 e agora já tem o 3 com o Nandinho Eterno. É o... Ah, esse quarteto foi pro saco. Me mandaram o link dessa porra e eu não vi. Porra, que delícia. Exatamente, isso daí. Eu preciso sou o cara ver. Do saco. Necessito ver. É, próxima pergunta. Já perdi aqui o fio da porra toda. É, lá, lá, lá. A última. Se um cara acha irado correr pela rua pelado, quais são as chances dele se tornar um cientista respeitado dentro do circuito acadêmico? Conseguiria ele se manter no trabalho tempo bastante para comprar um macaco com salário? Eu não sei se era um poema, eu comecei tentando ler como se fosse, depois vi que a métrica ficou uma bosta, então vai se fuder, Nanda Costa. Cara, só responde o seguinte, fala assim, porra, se o cara corre na rua Sim. pelado, e ele quer sobreviver no circuito acadêmico, tem um negócio do macaco também, né? Então, tá certo. Tá, é, ou melhor, parafraseando Fred Burger. Sim. Sim. Sim pro Billy ou sim pra Mandy? Sim, sim. André Castoro pergunta: como chegar nas gatas de maneira engraçada e efetiva? É simples, você faz um trouxa de você mesmo em público. Você começa a achar que você tira onda com as pessoas quando você claramente não tira. E aí, bom, né, vai que você consegue, tipo, se dar bem com as mulheres. Eu acho que não deve dar certo, mas você pode tentar. Sinceramente, assim, piadas à parte, isso não é minha praia, cara. Eu não faço ideia de como é que chega com as mulheres. Seja, não faço seja, a menor ideia. Tem, tipo, isso é engraçado, as mulheres gostam disso. É, eu acho que, tipo assim, se fosse dar um conselho, tipo, que, sei lá, parece dar certo, é tipo assim, go for the heart, entendeu? Tipo, vai no que você... Vai, seja sincero mesmo, assim. E, tipo, não fica tentando fazer imagem, sabe? Listen to your heart. É... Lá, lá, lá. Aqui, Goku de novo. Qual foi seu pensamento ao saber que tinha fãs? Qual foi seu, cara, primeiro fã que falou pra você, seu fã? Primeiro fã, cara, foi um maluco. Putz, cara, foi lindo. Um cara na Comic Con vira-se pra mim e falou assim: você é o Nandinho. Aí eu falei assim: opa, estava jogando Smash Brothers, virei pra trás. Me deparei com uma escultura de homem. Um homem de um homem íntegro, forte, lindo, maravilhoso. Magro, né? Usava calças Calvin Klein tamanho 40 na época. Bons tempos. Exato. Pô. Era um pão, verdadeiro pão. Pão da minha prima. E ela chama o pão duro do paneiro. Esse primeiro fã, lindo fã, se chama Carlos Pivoto. Gostoso. Lindo fã, um amor, um beijo à sua alma, Carlos Pivoto. Vê, você, né? É lindo, sim, mas falam bem. Mas respondendo, eu fiquei muito... Eu juro que eu não sabia que isso existia, assim, que alguém podia ser fã do meu trabalho. Eu achei muito maneiro. Apesar de que talvez a sensação de você não vale tanto, assim... Entendi. Entrou logo em seguida, mas tipo, foda. Mamute. Eu achei muito maneiro e continuo achando muito legal, assim, quando eu faço uma parada e as pessoas falam: ah, gostei, achei maneiro. A melhor coisa daquela Comic Con, ele só perdeu porque tinha a Pietra Príncipe lá vestida de Emma Frost. Aí não teve, puta aí merda. Não teve jeito. Aí, acho que só... Acho que nem minha mãe, eu não... Desculpa, mãe. Ela é... O Jean Renault perguntou se pode fazer uma pergunta, eu vou responder: pode, vai tomar no cu. Vai, o Corso fala: Mamute, como tu se sente quando citam a vossa barriga na música do Titãs? Aí ele botou aqui o cabeça de dinossauro. Pança de Mamute. Eu gostaria de dizer que, a despeito do que me perguntaram hoje sobre minha gordice, eu não sou gordo, entendeu? Então eu não tenho pança de Mamute. E eu acho um ultraje, gostaria de dizer, e reforçar, um ultraje, querem falar por aí que eu tenho pança de Mamute. Porque não há pança, só abdominal. É porque o Mamute usa camisa GGG de banda de metal. Mas aí, moleque, quando o moleque ele levanta a mão assim, levanta os braços pra amarrar o cabelo, e aí você sente todo aquele tônus, aquele tríceps viking maravilhoso. Que vem acompanhado daquele flash de luz, né? Da pele branca refletindo o sol, que faz as pessoas ficarem cegas. Ah, não, meus olhos, não consigo aguentar. O homem heterossexual padrão, que tem um nível de HP, homosexual points, tipo, em torno de 10 a 12, cara, aí tipo a 714, assim, rápido. É muito... Putz, é bizarro, cara. Ainda mais se vê aquela foto, aquela minha foto do Marco Franco, que a gente come ali. Cara, outro dia eu tava, inclusive, vendo essa minha foto, eu falei: cara, eu foto dava esta pra mim, se eu usasse comigo, se... Não. Que isso, claro que você já viu. Foto eu... essa. Putz. Eu vou encontrar aqui, vou botar meu nome no Google. Aqui, ó. Eu boto o meu nome no Google e aparece a foto. Enter. A foto mais linda que você encontrar aí. Você de Eterna Magia? Ah, sem barba? Exato. Não. Exato. Não. Mulher não gosta de garotinho, não. Foda-se, homem. Enfim, foda-se, vou calar a boca. Mas se fosse eu, anos atrás, e virasse pra mim agora e falasse assim: eu quero te comer. Eu ia falar assim, mas é claro. Você já fosse Calma Raymond de hoje, eu acho que eu não sei, acho que pelo dinheiro. Fosse Calma Raymond com a Grazi. Não sei se ele é casado com aquela mulher ainda, mas fosse os dois. Putz, se fosse a Grazi, eu acho que eu acho que eu tinha gozado minhas calças. Plausível. E cagar minhas calças. Plausível. Hã? É. Notei que tava rolando coisa quando o Skype do BFS ficou on. Aí eu te pergunto, meu irmão. O negócio é platinar contra e fazer zoeira? O negócio é platinar com serenidade. É importante. Serenidade, entendeu? Tem que ser. Por isso que eu digo assim: as moças vão ouvir isso aqui, vão falar: meu Deus, Mamute, mas ele é um cara tão avantajado, ele tem um tamanho de platina tão grande. Eu vou falar: não, moças, calma, não é assim. Mas você pode ter certeza que um guerreiro da platina de verdade, ele não vai só pelo número de troféus, não. Ele vai com o coração. Ele é um cara que vai atrás da qualidade. Fazer uma analogia com o sexo. Você pode ter lá o cara, o Kid Bengala. Kid Bengala não, porque o Kid Bengala é foda pra cara, dava pra ele. Mas, você tá lá, enquanto cara superdotado. Cara, um amor, um charme. Só chega na hora, estupra a moça, violenta a moça, goza e acaba, vai embora. Não pode, não. O cara tem que fazer tudo direitinho. O cara que patina direito, patina com serenidade, é a mesma coisa. Ele respeita o jogo, ele não violenta o jogo. Ele vai, joga o jogo até não poder mais. Ele vai atrás dos detalhes, né? Ele joga com amor. Final Fantasy XIII, te amo. 115 horas naquela merda, te amo. Delícia. Só que não. Delícia. Próxima, a próxima pergunta é... Tem que secar? E aí, Angus, tem que secar? Foi lá, cara, foi lá, põe o pó pra fora, mijou. Depois que mija, guarda na cuequinha ou tem que secar? Putz, cara, tem aí, na boa, certa. Agora... Essa, cara, eu tem resposta certa agora isso? Agora será a medida. Putz, agora... Ih, caralho, me fudi. Eu diria, como um cara que aprendeu a ser garoto, que você acabou de mijar, você bota pra dentro da cueca e foda-se. Né? Tem esse negócio, frufruzinho secou a piroca? Não tem. Mesmo botar logo pra dentro. É como diria um amigo do meu pai, não adianta balançar. A última gota sempre da cueca, é verdade. Fica a dica. Então, pra evitar esse transtorno, ó, meio ambiente, papel, não sei o que, deixa logo tudo, seca logo tudo na cueca ali, tá bonito, tá charmoso. Depois bota ali um perfuminho, ali um odor de rosas, tá maravilhoso, tá pronto, pronto pro amor. Para o amor. Me indica um hotel com Winning Eleven aí. Cara, eu não sei de um hotel com Winning Eleven, não, mas eu conheço uns moleques que chamaram uma puta pra jogar Halo com eles. Senhor Eternidade, então, pode inimigo, posso... Mesh Blitz. Vai, Halo, vai! Melhor jogo de todos os tempos. Não, aí o outro, não precisa ter o Winning Eleven, só indique um motel. Se tiver, melhor ainda. Pô, motelzinho? Motelzinho pode ir no Corinto, tem nomes... Tem quartos com nomes de deuses olímpicos. Corinto vai ficar na suíte Odin. Não, Odin não, suíte. Suíte Zeus. Tá fudido, vou ver pra suíte Zeus pra pagar o cu do fígado ali, mano. Vai ser facada mesmo. Próxima pergunta. É menino ou menina? Menino. Ô, menino. É menino ou menino? Menino. Muito bom. Eu sou menino. Ele disse que é menino. É menino. O que você diria a um pró-Dilma neste momento? Porra, pró-Dilma? Putz, a mesma coisa que eu acho que eu digo pra qualquer pró, qualquer coisa. Porra, que pena eu ter você, sabe? Porra, sabe? Porra, pró, qualquer coisa. Eu assim, momento mamute é não tão da zoeira. Eu acho muito triste, cara, quando o neguinho faz esse lance de campanha e neguinho sai, tipo... Neguinho não sabe mais fazer campanha política, tipo... Não sabe mais, né? Eu acho que neguinho nunca soube. Mas é muito engraçado como... Essas coisas são sintomáticas. Neguinho tá, tipo, cagando pro Brasil, né? Neguinho só quer ficar falando mal dos outros caras, né? E são, tipo, pessoas... Porra, pró um, pró outro, cagando. Elas hoje têm uma cidade, então há 20 anos elas tinham... Eram um bando de pivetes, assim, que nem nós éramos. Mas que lá nos anos 2000, assim, se o ano 2000 fosse um ano de redes sociais igual é hoje, ia estar todo mundo falando, fora Fernando Henrique, tipo, suma daqui, nunca mais volte. Fora PSDB. É. Com dólar a 4,20 e o caralho a 4. Essa postura de pensar que, na real, tem alguma coisa em um candidato ou em outro, no caso das eleições passadas, que era melhor no sentido de, porra, de realmente fazer uma diferença, cara. Fica a dica. Quem faz a diferença não é necessariamente o presidente, tá, gente? O presidente é um Zé Ruela, inclusive, né? Por isso... Não, mas é uma figura, cara. Ele é tipo um João Bobo, né? É. Por isso que eu acho que o Eduardo Jorge tinha que ter sido eleito, porque ia ser muito maneiro ele presidente. Ia ser o mais divertido, no mínimo. A voz do Brasil nunca teria sido tão legal. Café com o presidente. Com o presidente Eduardo Jorge. É, lá. Sexo e pizza é bom até quando é ruim? Putz, eu parafraseando um amigo meu, eu vou dizer que sim. Quer dizer, que sim não, porque tipo, sexo merda é muito merda e pizza merda é muito merda. Mas tipo, pelo menos é pizza e sexo. Entendi. Né? A não ser que você seja um cara que esteja querendo, obviamente, ficar com o abdômen sarado, ficar rasgado. Aí você comer aquela pizza pode não ser muito legal, né? Se você também for um cara que quer fazer sexo só pelo amor, pela delícia de fazer sexo, aí um sexo ruim pode ser sexo ruim, né? Mas aí, né? Quem somos nós para julgar, não é mesmo, meu caro? E a última pergunta. Se a vida fosse um date sim, em qual ex-presidente você investia para ser sua waifu? O cara não deu opção, né? Mas enfim, vamos esquecer ditadura, esquecer essa praga. Vamos considerar. Opção A, Tancredo Neves, que nunca... Foda-se, aceita. Opção B, José Sarney. Opção C, Itamar. Opção D, Collor. Opção E, Fernandinho Henrique. Opção F, Luiz Inácio. Opção G, Dilma Vanna Rousseff. Cara, eu, assim, o engraçado é que você falou... Eu já ia falar, se você não tivesse dado as opções, eu já teria falado, assim. É, cara, putz, eu nem pestanejo. Itamar. Aquele topete maravilhoso. Você saiu, foi pra um jantar de gala. Você lá, portando seu ótimo traje a rigor, a sua esposa Itamar Franco do seu lado, um belo topete, ia tirar onda. Certeza. Aí você vai olhar os outros, né? O Lula e o Sarney não, que tem aquele bigode ali que, pô, né, vai respirar no teu cangote, não sei o que, fudeu, né? Vai incomodar. Aí não quero, né? Aí tem os outros ali, o outro dizendo que tinha na Elitina, não confio na procedência dele, entendeu? Apesar de que aquela bela música do Backstreet Boys ensinou pra gente que não importa onde você vem. Quem é você? Quem você seja. Contanto que você me ame. Exatamente. Como você me ame, concordo. Mas o único que apareceu numa foto. Aquele topete é maravilhoso mesmo. Não, que isso? Casei já. Itamar com aquela senhora do lado, né? E aquela saia que não tinha mais nada por baixo. Grandes, épicos momentos. E acho que ela era namorada dele na época, uma parada assim. Era a namorada pra caralho, cara. que foi de saia sem calcinha por baixo. Putz, essas coisas são lindas. Por isso que a política brasileira é tão imunda, cara, porque tem essas coisas maravilhosas acontecendo. Eu acho que é um grande momento do futebol. Terminamos! Puta que pariu, já? Eu gostaria de mais perguntas. Mas more perguntas? Give me more. Alguém chegou uma hora que eu falei, acapou. Bom, vamos fazer uma pergunta aqui do que não é pergunta, né? Aqui, ó, um último comentáriozinho. Só pra avisar, diz o Lucas Roquenão, só pra avisar que o STF adiou o julgamento sobre porte de drogas pra dia 19. Aí dá esperança, amigos, soqueteiros. Pô, olha aí, porra, que isso, não pode mais nem mais fumar uma maconha louca aí em paz, mas... Pode agir pro tráfico, se plantar em casa é legal. Achei que você ia falar, só não pode dar o cu. Aí, cada um tem o seu. Só não pode dar o cu dos outros, tipo, dar dinheiro pro tráfico. Dar dinheiro pro tráfico é tipo dar o cu dos outros. E digo mais, parafraseando o Falcão, né? E digo, assim, que se você tivesse dois cus, recomendo você, que é um cara camarada, tem um grande amigo, dê o seu segundo cu pro seu amigo, pra cagar, hein? E dá pros amigos, né? Exatamente. Mas é claro, tá ali chorando, na lamúria, triste. E parafraseando finalmente o nosso amigo Pombo, que disse uma célebre frase uma vez, se trancar não é gay. E é com essa frase... do Lorde Vinícius Candreva que eu termino o programa de hoje. Fiquem agora com o resto do programa. Eu gostaria de agradecer ao Elba Butz Baldwin pela participação. Eu gostaria de agradecer primeiramente a você, senhor Carlos Pivoto e Lápis, por essa maravilhosa chance de estar aqui convosco. Nos vemos em breve. O Mamute ainda não gravou o Baixo Frente Soco esse ano, porque estamos aí com problemas de agenda, pessoas que ficam dando aula. O cara, porra, o nego é foda, né? O que é inventar de dar aula no dia que é o único dia que eu não dou aula? Então, quem vai se fuder? Eu que não vou. Quer dizer, eu que vou, né? Quem bota o cu lá na frestinha do barril, no fim das contas sou eu, né? Então é isso aí! Obrigado pelas perguntas e... Só não grito mais que isso, não. Nessas horas eu lembro das maravilhas de morar sozinho ou de ter morado com a família a vida inteira numa casa razoavelmente grande que ninguém ouvia ninguém. As pessoas tinham que mandar WhatsApp pra falar, a janta tá pronta. Esse problema vai acabar provavelmente, sei lá, semana que vem ou daqui a 2 semanas, que eu vou sair daqui. Adiós, muchachos. É isto. Diversão na vez! Então vamos lá. Riaco. É muito difícil lembrar esse nome escroto. Daniel Ximenes. Elemento número 1. Eu queria que você começasse esse programa dando a sinopse do seu joguinho. Valendo. O Satellite Rush, ele é um shooter top-down, inspirado em Super Smash TV e Binding of Isaac, mais recente, né? Pra galera que não teve a oportunidade de ter um Super Nintendo, nem a noção de baixar o emulador pra jogar o que é bom. Na verdade, já fez um review desse jogo de Smash TV, já, em algum programa. Tipo, programa quando a gente ainda tinha, tipo, sei lá, 40 episódios no Batman de Soco. Cara, eu juro que eu não lembro disso. Eu não conheci o jogo até você falar dele. Aí você comentou ele. Talvez alguém saiba. Talvez algum dos ouvintes saiba a história. Não, eu sei muito bem, sabe por quê? O fliperama que eu tenho aqui em casa, a capa do meme, na interface, é a tela do Smash TV. É o maluco com a touca vermelha, o negão com a touca vermelha e o branco com a touca azul. Isso, Smash TV e uma árvore de Natal. Exatamente. Muito bom. Enfim, ele é um jogo inspirado em cultura pop de ficção científica, principalmente no Guia do Mochileiro das Galáxias, mas também em várias outras séries de TV e filmes, tipo Alien, Alien vs Predador, Doctor Who e Arena e o que mais vocês queiram. Nele você controla um trabalhador de escritório que foi abduzido, jogado numa arena intergaláctica, onde ele tem que sobreviver e chegar até o final do corredor pra fugir do satélite ou morrer e começar tudo de novo. Peraí, vamos fugir do satélite. O satélite, no caso, é o satélite da televisão, né? A transmissão que tá acontecendo. Sabe X-Men? Tudo que falaram pra ele é Mojo World. Manja X-Men, sabe? Passava o desenho animado mesmo, do passava na TV Colosso. Tinha uns episódios que eram do mundo de Mojo. Mojo era aquele Jabba the Hutt amarelo dos X-Men. Você não precisa ir tão longe. É tipo aquela bosta que tem agora, que é cópia de Battle Royale. Como é que é o nome? Jogos Vorazes. É, eu que não conheço. Minhas referências não pescaram. Mas é, tipo, imagina Jogos Vorazes, só que são alienígenas que te capturaram e não humanos. Ah, pode crer. Mas Battle Royale é aquela coisa de otaku mongoloide? Tipo isso. Só que, não, Battle Royale é legal, vai. É legalzinho. O livro dá um sucesso aí, saiu pela Globo, caralho. Mas, saiu a editora Globo aqui no Brasil. E R$30 aí nas editoras. Né? Foda-se. Mas aí, beleza. Não, assim, pra quem conhece o Smash TV, ou pra quem conhece o Binding of Isaac, acho que o Smash TV mais ainda, né? Porque tem toda não só a dinâmica de mecânica de jogo, mas também o embasamento, o conceito, o resgate do conceito. Já achou o que é o Satellite Rush. E se não achou, tem a porra do demo pra jogar. Jogue o demo e dê o dinheiro. Primeira pergunta pra vocês. Por que que a primeira vocês... pergunta, na verdade, é qual é a sinopse. Essa é a segunda pergunta. Boa, boa. Primeira pergunta minha, pessoa. Do elemento elapso. O que que vocês decidiram quando vamos fazer um jogo? Ah, não sei o quê. Bah. Por que que vocês foram fazer um down top? Sei lá. Eu acho que é down top esses jogos. O pessoal tem que mudar o nome. Eu acho que tem que ser down top, que isso mais embaixo vai subindo. É de baixo não, pra cima, não de cima pra baixo. Vai rolar processo de quando down top. Ah, é. Down top. Aquele anúncio é muito bom. Bom, o processo de fazer o jogo foi mais ou menos assim mesmo. Foi, porra, vamos fazer um jogo, isso aí, foda-se. Porra, terminou o episódio então. E aí, galera, acabou. Falou, galera. A gente, na verdade, antes de começar a executar esse top-down, a gente teve uma ideia de um adventure que a gente queria fazer. Só que ele nunca chegou a... Ele ficou só a escrever um pouco sobre ele, mas ele nunca chegou a começar a ser concretizado. Aí, eventualmente, entrou mais gente pra equipe, a gente olhou pra equipe que a gente tinha e, meio que baseado nisso, a gente resolveu fazer um jogo de ação e tal. E resolvemos fazer esse top-down, que, a princípio, era pra ser um jogo rápido, que a gente não fosse perder muito tempo nele. E que a gente fosse botar tipo um congregate da vida. E deixa eu fazer uma pergunta. E aqui tô eu, anos depois, falando com vocês sobre o jogo. Teve alguém que virou em momento e falou: cara, vamos fazer um platformer? Aí eles falaram: não. Não, eu acho que essa foi uma das únicas coisas que não aconteceu durante o processo. É, tipo, todo mundo comprou muito rápido a ideia. E aí a gente, tipo, fez um protótipo rápido, a gente levou no SB Game, a gente teve uma resposta boa. E a gente começou, a gente resolveu dar mais atenção pra ele e fazer uma coisa mais interessante. Primeiro, a equipe se formou, quantas pessoas eram no começo, etc. Quanto tempo isso tem? Fala um pouco da empresa de vocês agora. Eu sei que vocês, por exemplo, trabalhavam num lugar determinado aqui no Rio de Janeiro e tiveram que mudar de lugar. Eu sei que tem uma história dessas, né? Sim, então já tem essa história de vida do arquivo confidencial aí pra contar aí o caralho. Pois é. Inclusive, uma das perguntas que acontecem bastante é por que o teu Satellite Rush tá demorando tanto? Bom, o Satellite Rush tá demorando tanto porque ele é não foi o único jogo que a gente fez, na verdade, né? Quando a gente começou aqui, América, a gente tinha acabado de sair da faculdade. A gente tentou juntar uma equipe uma vez, eu e o Rafa e o Nicolas, e não deu certo. Aí nisso a gente continuou conversando e a gente tentou uma segunda vez. Aí a gente conseguiu fazer uma equipe que tava bacana, o pessoal tava empolgado pra fazer jogo. A gente participou de um Ludum Dare, onde tinham outras pessoas que nunca mais voltaram. Esse Ludum Dare foi uma falha catastrófica, porque a gente tinha um conceito muito legal, mas a gente não tinha a menor ideia de como segurar nosso escopo ainda. Enfim, coisas de quem fez faculdade e nunca teve experiência prática direito, assim, de fazer um jogo. Fizeram a faculdade de comunicação visual, né? Eu não sei o nome do curso. Não, é mídia digital mesmo. Mídia digital, né? Design e mídia digital lá aqui na PUC do Rio de Janeiro. Mas assim, como qualquer um que faz uma faculdade, vocês saíram com 20 e poucos anos, 20 e pouquinhos anos, beleza, são designer. Mas do passo de ser um designer ou de ser qualquer coisa desse forma, pra ser um empresário com noções de projeto, etc., né? Você toma muita porrada primeiro. Provavelmente foi o que aconteceu com vocês, Isso. Uma das principais porradas é a integração com toda a equipe, porque uma coisa que as nossas faculdades em geral pecam muito é porque tem muitas aulas que deveria ter, tipo, gente de vários cursos diferentes, sabe, fazendo projeto junto, e não tem. Aí fica lá um bando de designer na sala fazendo um projeto conceitual lindo, maravilhoso, e aí chega, aí chega na vida real, você tem que lidar com programadores, você tem que lidar com o som, você tem que fazer todas essas coisas conversarem, e aí a coisa muitas vezes funciona diferente do que ensina pra você. É, a vida não é um trabalho de geografia, né, da quinta série. Exatamente. Mas na cartolina, né, cara? Uma coisa que eu admiro muito desses projetos que iniciam na faculdade é porque a faculdade é uma época de muitos sonhos, né? As pessoas falam assim, não, cara, a gente pode fazer isso e tal, vai ser irado, o céu é o limite, vamos tentar fazer, blá, blá, blá. E quando você já saiu da faculdade, você tá com trabalho, tá com emprego, é muito mais difícil você ficar motivado a fazer. Olha só, o vestibular e o primeiro período é uma época de muitos sonhos. A faculdade é um período de destruição de sonhos. E se o cara, eles, por exemplo, sobrevividade, até você fez o seu jogo também, se o cara chega no final da faculdade e ele deu algum passo naquele sonho, parabéns, cara, porque você não foi vencido pela vida, a vida não te alcançou. O jogo morreu mais rápido aí. A real é que alcança sim, né? Tanto que não é à toa que a gente tá fazendo Kickstarter, né? Mas é, a vida está alcançando. Você tá vendo a piroca da vida chegando pra falar, cagou! Não, a gente já faz trabalho freelancer, o pessoal não tá trabalhando full time, nunca estivemos trabalhando completamente full time na Kinect. Não, mas olha só, isso aí tudo bem. Eu não tô entrando também no paraíso de achar que, sei lá, que é o Vale do Silício dos jogos. Mas fato é que vocês não deixaram isso pra trás em nenhum momento, entendeu? Que é o que acontece. Isso. Tô falando por mim, porque o Ninja Inimigo, ele entrou um ano depois de mim, mas a gente entrou num curso de universidade de engenharia de computação lá no UFRJ, em que da minha turma de 25 entraram, sei lá, 18 achando, falar, eu vou fazer jogo pra caralho. E, tipo, nenhum fez nada, nunca. Isso, exatamente. E da turma dele, que foi a turma que entrou logo depois, tudo bem que é uma turma meio esquisita, a turma dele é muito, claro, meio playboy, mas assim, ainda tinha lá uma galera que... Ah, é assim, sabe o que é? Pra você ter esses sonhos destruídos é muito fácil numa faculdade. Aí não sei, também tem as diferenças de estrutura, né? A PUC é uma universidade muito melhor estruturada nesse aspecto do que a UFRJ, etc. Mas fato é que vocês não desistiram do negócio de vocês, e vocês tanto que estão aí, porra, com uma porra do Kickstarter rodando pra continuar, pra concluir o jogo de vocês. Então o jogo saiu do papel, que é uma coisa muito difícil de acontecer. E isso é que tem que ser, sobretudo, louvado. Assim como o Sr. Eternidade e o Comandante Cobra fizeram lá, o Cthulhu e o Ninja Inimigo fez o jogo de... Ele quer ser projeto final e não vai ser. E essa é a parte difícil. Cthulhu? Concretizar alguma coisa é muito difícil. E isso vocês fizeram. Então. É bem difícil. Principalmente as coisas que o Daniel falou, né? Que é você controlar o seu escopo e você integrar bem a sua equipe. Essas são as duas coisas, assim, que não tem aulinha de faculdade que te ensine. E tem que ser levando porrada mesmo. É uma coisa legal a gente definir aqui já, é para o ouvinte. Se tem algum ouvinte que já não sabe isso, precisa saber logo. Fazer um jogo é uma das paradas mais difíceis. É extremamente complexo, dá muito trabalho, envolve muitas variáveis e pode ser muito frustrante. Porque você demora pra ver o resultado, cara. Prefiro correr uma maratona, é mais fácil. E te dá uma impressão sempre de que vai demorar menos tempo. O próprio, acho que foi o Rafael que falou, que eles queriam fazer um projeto rápido, tipo, de poucos meses e botar no Congregate, sei lá. Isso. Você vai, quando você vai, tipo, tocando pra frente, você vai vendo que tem um monte de coisa que você não pensou, que tem muito mais trabalho pela frente do que você pensou que ia ter. É. E aí isso vai destacando e vai ficando cada vez mais desanimador. Então você tem que ter muito foco no objetivo. Tá bom? E é muito trabalho até o primeiro resultadinho legal, sabe? É muito. Sim. Você fica muito tempo no escuro. Eu acho que essa é a parte principal, cara. É muito difícil você ter uma noção quando você tá começando um projeto. Você tem um projeto, né? Se você é um designer, você costuma ter um projeto na sua cabeça. Aquele negócio que você quer alcançar, que foi as mecânicas que o pessoal pensou, a maneira que você organizou aquele negócio, até você chegar num resultado que você acha que tá satisfatoriamente próximo do que vocês estavam querendo, demora muito tempo. E no meio do caminho você vai descobrindo algumas coisas que, tipo, você tem que ter muita cabeça fria pra você examinar se aquilo é um problema que vai ser solucionado na sua versão final ou se é um problema da sua versão final. E você tem que trocar as coisas no meio do processo. Pois assim. E é muito isso importante. Passa de formiguinha, assim. Também é muito legal, tipo, você vai começar o jogo, você tem na sua cabeça, assim, mais ou menos uma versão do que vai ser no final. Primeiro, é muito importante você ter bem certo pra você que praticamente nenhuma vez o que você imaginou da versão final do jogo é o que ela vai ser de verdade. E em segunda, você, tipo, pensar numa versão reduzida desse seu horizonte, de onde você quer chegar, e tentar fazer uma versão menor que meio que teste o lugar onde você quer chegar no fim da estrada. E é você seguir a primeira regra de gestão de projetos, né? quer ter uma versão menor do seu projeto pra provar o conceito. Exato. E é onde a maioria das pessoas esbarra. O MVP, né? É, porque a pessoa fala, eu tenho essa ideia. Mas ela só consegue ver a ideia como um todo. Ela não consegue ver um micro pedaço da ideia que prova que a ideia dela é válida, né? E quando a pessoa vai nesse pensamento de tipo, vou fazer aqui o GTA V hoje, ela esbarra no primeiro, sei lá, explodiu lá um erro na tela, acabou. Morreu o sonho ali. Então a pessoa... O pior não é nem quando explode um erro na tela, né? O problema é quando você não tá com erro nenhum e alguém vai jogar o teu jogo e é chato. E acha. E é chato. Não tem nada bugando, só é ruim. O desafio, quando você chega àquele desafio de fazer um bom game design e o jogo ser divertido e interessante, mas acho que o primeiro desafio que você esbarra é quando você não consegue fazer as coisas simplesmente funcionarem. É que você meio que tá aprendendo, mas existe sempre aquele momento em que existe aquela barreira, principalmente pra programação. Pro artista eu já não sei, mas na programação existe às vezes aquele aspecto que você alcança uma barreira e fala, caralho, como é que eu vou passar disso? Não sei fazer. Aí você olha, precisa só desenhar, pô, malinho. Chega lá e desenha, pô. Para de inventar dificuldade aí. Não, e o design ainda é um buraco mais embaixo pra design, porque a arte, obviamente, como todos os aspectos, ela tem que ser testada. Mas eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo pra design, porque você tá lidando com uma coisa completamente intangível, cara. Você só vai ver o teu negócio, quais são os resultados daquilo que você pensou quando já tá implementado, tanto pela programação quanto pela arte, de uma forma satisfatória, entendeu? Porque a arte tem que estar comunicando bem aquilo que você quer, a programação tem que estar funcionando, e ainda assim o teu sistema pode não funcionar. Aí você tem que olhar pra ele e pensar, por que que não funcionou? Será que foi um problema na arte? Será que foi um problema na programação? É. Ou será que é a minha ideia que tá errada? Você tem que ficar fazendo esse movimento circular aí, tipo, muitas e muitas vezes até você chegar numa coisa bacana. E aí você vai descobrindo um pouquinho mais sobre o seu jogo, né? E às vezes o elemento de arte, às vezes você pensa na arte de um jeito, e a programação te exige que a arte seja de outro jeito. Às vezes é um boneco gigante num jogo top-down igual de vocês, que o protagonista tem que poder passar por trás das costas do boneco gigante. Só que você bota na perspectiva 3 quartos, e aí, pra ele passar por trás do boneco gigante, é como se metade do corpo dele fosse uma coisa que não tem colisão se o boneco andar por trás dele. Mas tem colisão se o boneco bater nele. Entendeu? Então você. Aí você volta e programa tudo de novo. Aí te programa e desenha, aí vídeo desenha em 2. É um cu do caralho. Acho que todo mundo esbarra nisso, porque a gente tava com. Eu e o Rafael estávamos conversando exatamente sobre esse problema hoje. Sim, a gente até hoje tem uns probleminhas com hitbox e tal, que a gente tá tentando resolver. Cara, não fale hitbox. que tem exatamente a ver com isso. Que é um jogo 2D que tem uma projeção e aí a coisa fica mais complicada do que parece. Não ficou bem claro pra mim como começou a Chimeric Labs. Aonde foi o começo de tudo? Como juntaram? Como todo mundo se conheceu? E qual foi a ideia de, beleza, bora fazer joguinho? Cara, começou com cerveja, né? Como todas as boas histórias. É o que eu falei. Eu não tenho, eu só tenho história merda, então, valeu. Todas as minhas boas histórias começam cagando. Sério? Pô, que vida difícil. É porque o Lopes não bebe. Eu não bebo, cara. Pode ser uma. Você pode beber uma água tônica lá. Você pode beber uma água tônica. É o que eu falei, a gente se encontrou depois de sair da faculdade, na época que o Belmonte ainda não custava os olhos da cara. Faz muito tempo, ali no Jardim Botânico. É tipo isso. E a gente combinou de juntar um pessoal e participar de um Ludum Dare, que falhou miseravelmente, mas nesse Ludum Dare já tava ali o embrião da equipe, né, tipo, se formando. E aí a gente começou a pensar num jogo que a gente podia desenvolver, como o Rafa falou, pra ser um experimento, entre muitas aspas, pra gente começar a trabalhar melhor como equipe. Aprender um pouco mais como é que é essa história de jogo, que assim, conhecimento empírico todo mundo tem, né? Eu e o Rafael fizemos vários projetos de jogo na faculdade, a gente não chegou a implementar porque a gente nunca tinha um programador, né? Apesar da PUC ser um ambiente multidisciplinar, ela não tem tanta integração entre os cursos, em especial o curso de mídia digital. Em especial porque era a primeira turma de mídia digital que começava a trabalhar jogo. Então, assim, não tinha nada, né? Então, quando a gente começou a falar, vamos ver que negócio é esse daí de fazer jogo, vamos ver como é que é, porque a gente quer muito trabalhar com isso, a gente acha que tem muitas boas ideias, mas só ter ideia e ficar na cabeça não adianta, né? Aí a gente teve a ideia do Satellite Rush, que no começo a gente não sabia exatamente se ia ser um jogo de Congregate ou não, mas a gente sabia que a gente queria fazer um jogo legal e um jogo pra gente se entrosar como equipe, pra gente conseguir trabalhar, aprender como é que as coisas funcionavam. E aí esse jogo ele começou a crescer em termos de mecânica. A gente descobriu que pra quem tá começando, até o que parece ser um escopo pequeno, não é um escopo pequeno. E aí a gente fez essa build pra SB Games, né? No meio termo, acho que a gente participou de mais um do Dunder nesse meio termo. Esse deu certo, entre muitas aspas. O nosso jogo não ficou sete maravilhas, mas ele tá pronto, que é o Mountain. Não sabe, acho que a gente tirou ele do ar tem um tempo, porque deu uma treta no servidor. Pois é. Não, mas ele existe. Mas a gente fala. E aí a gente voltou pro Satellite Rush, e aí depois a gente parou de fazer o Satellite Rush de novo pra se acostumar com o Unity. Enfim, nesses trancos e barrancos, a equipe começou com cinco pessoas. E agora nós somos oito. Por aí. Somos oito, tirando algumas pessoas que têm que não estão 100% envolvidas no desenvolvimento, que não estão totalmente envolvidas no desenvolvimento, elas estão fazendo tarefa. Porque a equipe, assim, ao todo, envolvida de alguma maneira com a equipe, tem 12 pessoas. Tem o cara que passa o café, o cara que grava podcast, o cara que, sei lá. Não. Eu só gravo podcast, por exemplo. Não, tem tipo umas 8 pessoas trabalhando com afinco, assim, no jogo, e tem uma galera, tipo, que acabou se afastando e tal, mas quando aparece alguma emergência que eles podem ajudar, eles dão um jeito de dar alguma ajuda pra gente, vamos supor. É, porque isso é o famoso a vida batendo na porta, né? Exato. Deu pra todo mundo ficar. Ah, e a história do ambiente de trabalho, o que aconteceu, né? Tinha um amigo nosso que ele morava numa casa, então tinha um espaço bom ali que ele podia usar pra gente. Que a gente podia usar, né? Pra desenvolver o jogo. Esse amigo não era um amigo aleatório, tá? Ele fazia parte da equipe, o Nicolas. Falei, né? Um amigo tinha morava numa casa. Tipo assim, parece que eu fui na casa de uma pessoa aleatória. Ia ser muito mais errado se fosse um cara completamente aleatório. Tipo, então, ele tinha uma casa grande, a gente tinha casa na minha casa? Aí o cara chegou de viagem, o que vocês estão fazendo na minha casa? Estamos fumando maconha e bebendo sua cerveja, cara. A gente tá trabalhando, dá licença. Mas aí a gente foi pra casa dele, ficou trabalhando lá um tempo, e aí ele teve uns problemas monetários, família, etc. E a gente teve que sair da casa dele, onde a gente tinha um espaço bem bacana até pra trabalhar, com exceção do calor no verão, que era um inferno. E aí a gente foi pra casa do Rafa, agora 3 vezes por semana, roughly, a gente vai pra lá, e agora a gente não tá só na casa do Rafa, a gente tá na casa do Rafa, na casa do Léo, e a gente tá meio nômade agora. Exatamente. Isso é bacana. A gente vai na casa de onde ajudar. Pega esse notebook, pô, bacana, e coloca nas costas. Deixa eu tentar entender então. A ideia não é que vocês tenham um escritório, e isso é até uma mensagem pra quem tá querendo começar a desenvolver jogos, né? Você não tenta enfiar os pés pelas mãos. Tem gente que fala, não, aí a gente vai arranjar um escritório, vai arranjar um lugar pra desenvolver, vai ficar todo mundo junto ali naquela equipe, vai ter um CNPJ, vai fazer empresa e tal, não sei o quê. Não, vocês têm CNPJ. Não, caralho, vai fazer um jogo. Exatamente. Cara, focando no que importa, né? É mesmo, vocês têm CNPJ? Não. A gente tem empresa aberta lá fora. Era um milhão, meu irmão. Não, a gente tem essa porra de CNPJ Brasil, foda-se, tem uma empresa fora, tomando seu cu. Não é bem tomando seu cu, cara. Na verdade é que a gente tinha muito pouca oportunidade aqui dentro. Sim. E a gente achou que lá fora ia ter mais oportunidade. A gente foi analisando. Aqui demora muito pra abrir empresa. Foi, assim, não foi fácil, mas foi mais fácil. Né? Vocês, além de tudo, pra abrir o Kickstarter, vocês precisavam de uma empresa no exterior, né? Sim, exatamente. Então, realmente, é um caminho que muita gente anda seguindo. Mas é fácil. Isso aí é tipo... Seria assim? Não, é bem difícil. Metade das pessoas internacionais tem essa história. Elas foram lá pra fora achando que a vida ia ser melhor e acabaram dando cu, né, cara? Isso é verdade. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Espero que não chegue nisso. Por enquanto, não tá nos meus planos. Nem na razão social da empresa. Visão da empresa. Ser o cu mais arrombado e apertadinho. Cara, a minha empresa, a da Gon Studios, tá quase virando a Dig Dean Studios, que é a empresa de jogo pornô. Pô, maneiro, cara. Achou jogo. Cara, quase todo mundo que fez jogo no Brasil já em algum momento se esbarrou com a indústria da pornografia. O primeiro escritório onde eu trabalhei... É inevitável. Quando eu tava saindo, tava entrando um jogo do sexy, da rede do Sexy Hot pra fazer, tá ligado? Cara, foi mal. Mas eu esbarro com a pornografia diariamente fazendo qualquer coisa. Mas você precisa punheteiro, cara. Também, mas válido. Não, fazendo qualquer coisa. Tipo, estou indo na missa. Opa, indústria da pornografia. Vocês abriram um Kickstarter? Eu sei que é óbvio, tem que ter dinheiro, mas assim, o que levou à conclusão de tipo, chegou nesse ponto aqui, em que nesse ponto o projeto não anda se não tiver um aporte externo. Quando foi esse ponto e vocês tentaram alguma coisa antes? Tipo, o Kickstarter foi tipo, era a minha última opção, era ir pra internet pedir dinheiro. Bati na porta de todo mundo, fui na Lei Rouanet, o caralho é 4 e deu alguma dor tomar no cu. E aí eu recorri à internet. Teve isso? Mas sim e não. O Kickstarter, ele na verdade, era pra ter acontecido bastante bastante tempo atrás até. Mas toda a parte burocrática aí coloca aí nesse meio empresa lá fora. Sim. E gente representando a gente lá fora e etc. Abrir conta de banco. Abrir conta de banco, principalmente. Ah, entendi. Tem que ter a conta lá no Mortgage. É, você chega pro cara do banco lá fora, você fala: oi, eu quero abrir uma conta. Oi, eu sou um brasileiro de 25 empresa. Anos e quero Isso. abrir uma conta. Exato, eu sou um brasileiro de 25 anos, eu quero abrir uma conta nos Estados Unidos e eu faço jogos, eu quero fazer uma campanha no Kickstarter e eu não tenho dinheiro. Aí, agora você mentaliza assim. Você não fala pro banco que você não tem dinheiro, cara. Não, agora você mentaliza assim, tipo, o tá, primo do Bush, tá ligado? Tipo, aquele maluco assim, meio esquisito, meio coroa, que ele nunca pegou um Game Boy na vida, assim. Uh-huh. Aí ele olha pra sua cara, tipo, caralho, o que que um latino de 25 anos que trabalha com um joguinho quer fazer no meu banco sem dinheiro? Ó, oportunidade é pra galera que tem dinheiro e tem Estados Unidos, hein, fazer esse tipo de coisa pros moleques. Pior que quando eu tava fazendo intercâmbio, eu tive que abrir a conta em banco lá pra receber, os caras só faltavam me dar um boquete pra poder ter a conta lá no banco. Mas é porque eles sabiam, você tava com um contrato de trabalho e ia dar dinheiro, você era uma certeza. Sim, exatamente. A gente falou, a gente vai fazer uma campanha de financiamento coletivo, aí deu, aí que fudeu, né? Aquele banqueiro que lá grisado que eu falei, fudeu. É pelo financiamento coletivo, tipo, é porque não tem como. Marca passo dele, cara. Chega a tremer, assim. Socialismo. Não tinha como mentir, a gente não tinha como, tipo, falar que tem uma entrada de dinheiro, não sei o quê, porque não ia ter, iam fechar nossa conta. Aham. Uhum. E vocês tentaram alguma coisa aqui pelo Brasil, tipo, Faberge, Rouanet, o caralho é 4? É, a gente considerou, mas a gente fez as contas e é tudo puto enviado. Não, tô zoando. Ah, sim. Você tá certíssimo aí, cara. A gente fez as contas e descobriu que não o dinheiro que a gente tava esperando receber numa campanha de financiamento coletivo aqui, ele não ia dar cabo. E mirar só no mercado nacional, que normalmente é o que esses editais, essas coisas visam bastante, não era o negócio da Kimeric, né? Até porque, te falar uma coisa, até tá dando tá ar de que vai melhorar agora, mas até muito pouco tempo atrás, e ainda predominantemente agora, você vai fazer um edital aqui, sabe qual é a única coisa que você não pode fazer com o dinheiro do edital? Ah, pagar salário pras pessoas. Aham, entendi, você qual é. Tipo, cara, você pode... Tipo, eu posso comprar um computador novo, eu posso comprar... É isso que eu posso fazer, Você pode gastar tudo em alimentação pra sua empresa, você pode comprar cheetos, assim, infinito. Sim, mas não pode pagar ninguém. Infinito! Não, você não pode comprar mantimentos pra sua empresa, você pode comprar, tipo, cheetos se você for precisar de cheetos pra fazer, sei lá, entendi. Uma arte com cheetos. Sim, exatamente, mas eu posso declarar que eu vou fazer uma arte com cheetos. Ah, você super pode. Porque esses editais, a maioria é fundo perdido, né? Você não, depois não precisa prestar contas de, tipo, sim. Ah, me devolve, mas é tipo, você tem que falar, não, mas eu gastei com o que podia gastar. Ah, então pode ficar. Assim. Isso aí é muito bom. Fundo perdido é muito legal, a gente quer muito isso. A parada é... Porque a gente tá pesada, né? Olha, eu sou Faperge, toma aqui 10 mil reais, compra lá pra você um computadorzinho Mac e Cheetos e Vulcano 2 litros. Mas o jogo, se não der fazer, não faz não. Mas, ó, só pode comprar Vulcano, Cheetos e computador, hein? Se comprar outra coisa, eu vou atrás de você. É foda essa porra, né? Não, tranquilo, também tem que entregar o projeto pronto no final, ó. Acho que isso é vital. Tem edital que não precisa entregar nada, não, cara. Não, eu acho que deveria ter. Deveria. Acho justo exigir. Muita coisa, né, Fer? Deixa eu viver com esse dinheiro, sabe? Porque senão não tá me adiantando de quase nada. E aí foi isso, a gente resolveu fazer crowdfunding. E a ideia do Settlers of Rush sempre foi não é limitar ele só no Brasil, né? Tipo, é um jogo pra qualquer pessoa do mundo poder jogar, né? Ele nem tem tanto diálogo assim, uma progressão, né? Na verdade, não tem nenhuma linha de diálogo, por enquanto. Tem só coisas escritas muito básicas, só pra você entender o que tá acontecendo. Caralho. Aí a gente fez o jogo, botou ele, fez ele em inglês e soltou no Kickstarter pra ver. É importante também que a gente já foi greenlightado, né? Então, tipo, independente de qualquer coisa, a gente vai botar o Satellite First no Steam. Antes do Kickstarter, os já tinham recebido luz verde, né? Há bastante tempo até, se não me engano, né? Um relativo, tinham 6 meses já o greenlight. Tinha 6 meses já. Eu lembro que o greenlight eu vi, tipo, logo, tipo, virou o ano, aí eu vi a notícia que tinha sido greenlightado, foi muito bom. Tipo, o Steam não avisa vocês não? Você soube pela imprensa? Mas eu tava, tipo, descansando no ano novo, então tipo, não tinha perto. Ah, entendi. Sim, assim, engraçado, né? Tipo, abre o Jornal do Globo de manhã, assim, com a caneca de café, tipo, sem o jogo foi greenlightado. Diretoria anuncia que técnico vai mandar ele embora. Porra! Filhos da puta, eles têm meu telefone, caralho! Foi o Pedro, que trabalha com a gente, que viu no e-mail e mandou no WhatsApp avisando, porque tava todo mundo de férias, descansando, ninguém tava nem abrindo e-mail. Tipo, de primeiro, eu acho, de segundo, sei lá. É, coisa assim. Nada dessa, assim. Cara, deixa eu fazer antes de mais nada, uma elogio a vocês, no seguinte, né? Nós começamos a viver aí desde de um ano e meio pra cá, acho que pouco antes do Might No. 9, mas mas acho que o Mighty Number 9 foi o que chamou mais atenção do que os anteriores e meio que virou um ponto, né, crucial nessa coisa. É, os Kickstarters de game designers famosos, japoneses ou não, que chegam aí com um bando de desenhinho, de gifzinho que o estagiário fez, lindo, maravilhoso, e falam, ó, vou fazer um jogo, é isso aqui, ó. Não reflete a ideia original, mas, ó, eu sou o cara que há 20 anos desenhou o Mega Man, acredita em mim. E aí, ah, toma aqui 4 milhões, meu Deus. E aí volta, quando volta com o primeiro demo, tipo, não, não tem nada a ver com aquilo que você falou que ia fazer. Mas é, foda-se, tá agora, agora o dinheiro já me deram, hahaha, otários. E quando eu falar de novo, todo mundo dá dinheiro de novo, hahaha. E outros diversos projetos que aparecem sem nenhuma cup, sem nada. Só tipo assim, cara, eu tive um sonho. Eu vou fazer essa parada aqui, vai ser foda e tipo, quero 50, eu quero 10 reais e o dinheiro do busão, que seja. Coisa que vocês não fizeram. Vocês fizeram um demo sólido, todas as mecânicas básicas do jogo de vocês estão ali. Provavelmente vocês vão botar mais coisa, enfim, que seja. O lance, um dos grandes lances do jogo de vocês, que é ser um jogo procedural, já tá ali. Então, bem ou mal, o demo do Satellite Rush, ele já é hoje um jogo. Pode ser, você pode argumentar que, ah, é um jogo tipo Congregate. É um jogo curto. Cara, caguei, foda-se. Se você quiser, você dá lá o fork que faz o número de fases procedurais todas, virar infinito, e ele vira um infinite procedural, motherfucker, top-down shooter, enduro, é que você pede pra ser o high score do mundo. Eles já podiam lançar isso no Steam. É verdade, super é um jogo. Inclusive, deveriam já lançar assim no Steam, cobrar $5, que depois você faz o Satellite Rush 2, se precisar. Com a porra do já vai perder pra caralho essa porra. Então, assim, cara, o Ilapso descreveu a indústria, tem muita gente que faz isso. Faz um jogo economicamente também. Cara, vamos jogar. Deixa eu anotar aqui. É, cara. Ele acabou de cantar a jogada, literalmente. Não é desonesto, não é nada disso. Até teu jogo ali. Mas beleza, enfim, talvez não seja o que vocês querem, não é o que vai satisfazer vocês. Mas e aí vocês fizeram um demo e levaram aqui, comunidade, joga isso aqui, é isso que eu quero fazer, só que melhor é tipo um Gibby Money. Como é que vocês sentiram a recepção do Kickstarter de vocês? Como é que tá dentro do que vocês esperavam desde o começo? Eu sei que vocês esperavam atingir lá se não me engano, 10% em um dia e atingiram em menos de 12 horas. E aí teve um monte de matéria de site de fora comentando, site de gameplay, canal de gameplay do exterior comentando. Como é que foi essa recepção da comunidade gamer? Tá quem? Abaixo? Acima do que vocês esperaram? Era o que vocês esperaram? Então, qualitativamente tá muito boa. De modo geral, assim, pessoas que estão jogando o jogo estão gostando bastante. Uhum. Isso deixou a gente muito empolgado. É bem satisfatório isso. As pessoas que criticam coisas, elas, 99% das críticas são coisas que a gente já sabe e já tava nos planos de entrar no jogo. Uhum. Então não tem nada tipo, meu Deus, eu nunca pensei nisso, isso destrói meu jogo completamente. Olha, mas aí existem também as coisas do tipo, meu Deus, não pensei nisso, que legal, acho que posso fazer uma coisa diferente. Mas isso tipo é uma coisa que... Mas isso é um turning point que a gente gosta muito, porque quando a pessoa ela para de criticar o seu jogo e ela começa a dar ideia pro seu jogo, significa que o que tem ali já tá muito bom. Então quando o cara já consegue ter espaço pra dar sugestão, porra, a gente fica feliz pra caralho. Eu e o Rafa, a gente fala sobre esse tipo de feedback desde a faculdade, tá ligado? Que é a hora que o cara olha pro seu projeto e fala, cara, eu acho que você podia, tá muito legal, você podia consertar X, isso, Y, Z, mas por que você não faz isso daqui? Aí o cara dá uma ideia assim, a gente, caralho, isso é realmente muito legal. E o cara já parou. É sinal que a pessoa já gostou da base, senão ela não faz isso. Aham, uh-huh, sim, sim, com certeza. Eu inclusive já dei minha dica, faz o jogo ficar infinito, top score, e embossa grana no Kickstarter. Leaderboard. É, faz leaderboard mundial, que vai ter um monte de coreano já competindo nessa boa. Daí, né, mas como eu falei, isso é o qualitativo. O quantitativo ainda tá difícil. Sim. Que é, basicamente, as pessoas que estão jogando o jogo estão gostando, mas ainda poucas pessoas sabem que ele existe. Uh-huh. Apesar de a gente ter saído em alguns portais de notícia bem legais lá fora, sim, a gente saiu no Rock Paper Shotgun, sim, sabe? Sim, cara. E a gente saiu no indiegames.com, que, pô, são, assim, feitos de vida pra gente. Uh-huh. Tipo, se a gente não tirar nada do Kickstarter, a gente já tirou isso. É, aqui no Brasil a gente saiu no Jovem Nerd, saiu no Tecmundo, a gente tá saindo num site grandinho. Sim. É... Pô, tá saindo soco, isso aí, caralho. Então a gente ficou muito feliz com a recepção. O Rafa falou, tipo, qualitativamente foi fantástico. A gente tá com muita gente torcendo pela gente. Só que tem dois problemas, né? O primeiro problema é a nossa visibilidade lá fora tá baixa, apesar da gente ter saído em sites bons. Aparentemente a massa crítica das pessoas que veem esse tipo de coisa lá fora não tá mais nesses sites. A gente acha que agora meio que o Messias do se o projeto vai dar certo ou não é o youtuber, né? Eu acho que sim. Tá começando sim, é isso que eu ia falar. A pivotar. Hoje em dia, esses canais, eles estão muito ultrapassados. O que tá fazendo sucesso hoje é o youtuber. Pois tinha é. Que ter um youtuber de peso jogando o jogo de vocês. A gente tá tentando alcançar essas pessoas. O PewDiePie não recebeu o jogo, não? Ele deve ter recebido junto com 300 outros, né? Esse que é o problema. Ele abriu e-mail. Aliás, PewDiePie, se você estiver ouvindo esse podcast agora, Mario PewDiePie, por favor, abre o meu jogo. É, a versão sueca. Eu já aprendi do português, não tem problema ninguém. A versão em inglês do Best Friends of the Senha. Tradução simultânea. Essa galera aqui no Brasil, tá cheio de youtuber aqui, cara. Tem esses caras aí do Jovem Nerd, saiu no site, o que que... Porra! Piados. E galera aí que faz negócio de YouTube, cara. Nego só quer saber de botar a porra do, sei lá, gameplay do Minecraft, cara. Eu fico puto com essa porra. Vou dar um tiro no cu de cada um pra ver se eles aprendem essa merda. Ai, existe gameplay de Minecraft? Só tem. É o que tem. A gente saiu no canal do Patife, que foi super bacana. Ele foi um cara super solista, assim, tipo, antes da gente lançar a campanha do Kickstarter, a gente mandou um e-mail pra ele. Ele respondeu, assim, imediatamente. Foi super legal. E a gente tá com uma parada aí com o Marcos Castro. A gente vai visitá-lo em breve. Bacaníssimo. Ah, sim. Ele foi meu monitor de cálculo 2, se não me engano. O Marcos Castro, ele participava da comunidade de RPG Maker, que eu participava quando era adolescente. Sim. Eu tenho o Marcos Castro original no meu computador, um desenho do Marcos Castro me pedindo pra fazer um bonequinho de pixel art pra ele quando eu tinha 14 anos. Caralho. Ai, cara. Um dia vai valer muito dinheiro. Sim. Aí eu vou vender. Talvez já vale, hein, cara. Vende e financia a campanha. É um ponto BMP, assim, tá ligado? Oh, olha só, Marcos Castro podia dar um dinheiro. Tá ganhando dinheiro aí, que eu sei, hein? Podia dar um dinheiro aí no Satellite Rush, hein? Sei que ele tá passando fome, não, garoto. Marcos tá no mesmo barco que a gente, cara. Ele tá fazendo a Lenda do Herói lá. Mas olha só. A gente contribuiu, inclusive. Eu também. A Dumativa tá lá com o dinheiro já, tá com o dinheiro pronto. Eu encontrei um cara da Dumativa um dia desse. Falou que já tá tudo pronto, já tá todos os extras prontos, entendeu? Já pode lançar ontem se quiser, eles estão segurando. E eles são babacas, assim, mentira. Mas o D já garantiu, porra. O dinheiro dele ele já ganhou. Agora divide com os amigos aí. Posso ser sincero? Pode. Muito sincero? Pode. Já passaram-se muitas horas, muitos minutos, e a gente não falou porra nenhuma do jogo, entendeu? Entendi. Que é o que importa. E eu não tô falando isso que eu quero jogar Dota. Eu quero saber o que você quer saber do jogo, cara. Fala pra mim. Não, eu quero falar do jogo. Fala do jogo, vamos falar do jogo. Eu quero babar ovo. Essa porra é pra babar ovo. Você hoje... Eu adoro... Eu ia falar, mas eu não escutei nada. Eu escutei assim, ó, a gente não falou... Aí, de repente, lá... Tô falando que a gente não falou da... O Marinho da Mulher ainda, isso eu ainda acho que ia falar. Você, senhor, estava jogando o jogo hoje de noite, assim, eu tava no metrô, tinha jogado uma demo no século XIX. Ah, não, era HTML5 e tudo. A gente, aliás, atualizou a demo hoje mesmo. Hoje tem uma demo nova, pode falar. Hoje é umas 6 da tarde, a gente botou uma demo nova no Kickstarter, então já dá pra jogar aí. Já que a gente não sabe fazer PR Kickstarter, a gente sabe fazer jogo. Aí a gente fez outra demo pra colocar lá enquanto a campanha tava rolando, ao invés de ficar postando update pras pessoas ficarem vendo. Sim. A gente pegou os feedbacks que as pessoas que jogaram. Muito mais gente jogou o nosso jogo agora, né? Sim. Que tava com o Kickstarter rolando, e, enfim, baseado em feedbacks que mensagens que mandaram pra gente, vídeos de youtubers e tal, a gente foi e rebalanceou umas coisas, botamos dois inimigos novos e tá lá. Vocês têm controle de quantas pessoas baixaram essas demos já? Não, a gente tem controle de quantas pessoas acessaram o site pra baixar demos. Eu não tenho esse número aqui comigo agora. Você tem uma ideia da escala da ordem de grandeza? Caralho, acessando a nossa campanha do Kickstarter pelo Bit.ly, eu acho que pelo menos mais de 12 mil pessoas acessaram. Mais de 12 mil. E várias dessas pessoas foram revertidas para o site da demo, mas os dados da demo especificamente, que não foi linkada só pelo Kickstarter, né? Ela foi linkada em portais de notícia, etc. A gente tem que pedir pro nosso camarada que fica cuidando do Google Analytics lá pra responder pra gente. Mas, cara, muita gente baixou. Nem todo mundo deu feedback, nem todo mundo deve ter jogado. Bom, a demo já foi parar, obviamente, no site download russo. É verdade, ela já foi parar no site download russo. .ru da vida aí, né? Exatamente. Aí acabou todas as estatísticas, já morreu. Porque os chineses baixam de lá, então já era, acabou. Morreu. Só fazer uma coisa antes de começar a falar mais do jogo. O Kickstarter de vocês está agora, nesse momento, a gente está no 11 de agosto, com um valor que é muito próximo, tá assim, a $20 do que o Odalus conseguiu quando fez a campanha dele. E o Odalus não está explorando aí agora. O Odalus não conseguiu fazer a campanha? Conseguiu. É que o Odalus precisou de menos, enfim, cada um com suas necessidades. Mas o Odalus conseguiu $20 a mais do que vocês estão conseguindo até agora. Então, assim, é um jogo que tá estourando aí, que foi considerado o melhor Metroidvania dos últimos, sei lá quanto tempo, lá pela um monte de site aí. em termos financeiros, assim, chegaram no mesmo ponto, né? Acho que isso é, no mínimo, uma conquista. Então, a gente tá muito leva a gente a discutir um outro ponto. O que levou, quais são os fatores que levaram vocês a chegar no número do Kickstarter que vocês apontaram como o necessário? Foi matemática. Matemática? Então, uma mistura entre o tamanho da equipe, dinheiro que a gente, de fato, precisava. Dinheiro que a gente tem, que é pouco. Dinheiro pra, pessoas tal, um pouco mais afastado fazendo frila e tal, poderem dar uma dedicação um pouco mais exclusiva. Cobrir o custo da pessoa, em vez de ela, pra ela poder se dedicar ainda. Exato. E também tudo isso comparando com um estudo que a gente fez de jogos que a gente julgou de porte parecido com o nosso, pra ver se tava dentro da margem. Ah, muito bom. Bem passado. Claro que a gente não vira chegar lá e falar, então, a gente acha que a gente vai resolver esse jogo em tanto tempo, pega uma hora de todo mundo, multiplica e dá 7 milhões de dólares, que eu sou na Fune, a minha hora é muito cara. Sim. Então, não acontece isso, né? Porque a gente pensou num jogo que fosse concluível e que fosse, porra, não só isso, mas também um valor justo pro cara que vai estar contribuindo com a nossa campanha, né? Senhor Eternidade, fala do jogo. Você jogou hoje e você deve ter pego a demo mais nova, inclusive. Eu não sei se peguei a demo mais nova, mas... A hora que você falou comigo, que foi a hora que você baixou, já era demo nova, deve ter sido. Então, beleza. Cara, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que aquele boneco que explode é filho da puta. É mesmo. Ele foi designado pra ser filho da puta, então eu tô muito feliz. Não, mas ele é muito filho da puta. Você não tá entendendo o tamanho do parabéns. Ele é filho da puta por dois motivos. Primeiro, porque ele é mais rápido que você. Quer dizer, menos quando você pega o upgrade da botinha lá, que é sensacional. Aliás, vocês que vão jogar a demo, não peguem nenhum outro upgrade. Pega o upgrade da botinha, que é o da direita, dos caras robóticos, do Labzar, sei lá. É que no final, quando você passa do primeiro boss, você pode pegar um upgrade. Você escolhe sua facção louca lá. Tem os Sapo Men, o Gordo Man e o outro, eu não me lembro, que são os mecanoides bizarros, sei lá, roxos. Escolhe os mecanoides bizarros roxos que te dão uma botinha, que é o melhor upgrade. Os outros são uma bosta. Mas enfim, antes de você pegar a botinha, o boneco explosivo, ele é mais rápido que você. Então se você se vem, e ele demora pra caralho pra morrer. Então se vem dois ou mais, você tá na merda, garantido que você vai tomar uma explosão na tua face. Pior ainda se ele tiverem tipo, mais de um monstro na parada, que aí eles fodem violentamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você notou que você anda mais rápido quando você não atira? É verdade? Então é por isso que você morreu assim. Parabéns. Não, mas mesmo assim. Mas mesmo assim, não adianta. Não adianta. Adianta. Mas olha só, é porque a gente é acostumado com jogo, sei lá, Age of Zombies da vida, sabe? Que tu já anda atirando, porque tipo, cara, tô atirando, sabe? Se vier um zumbi aqui, vai tomar tiro, porque eu tô atirando o tempo todo. E aí, às vezes a pessoa nunca vai pra ver. Deixa eu só andar pra ver como é que mas é. Você tem que entender uma parada muito importante. Olha a cara do teu personagem, ele cara. Olha a cara do Ego Monkey. Brother, ele é um maluquinho escritório. Ele é um bosta, cara. Ele é um maluco merda. Ele vai ficar foda depois que você passado a arena com ele algumas vezes, aí ele vai ficar foda, ele vai virar um herói, mas no começo a gente quer que você se sinta exatamente dessa maneira. Bom, e é muito bom, é muito importante isso, quando você para de atirar, você corre, você consegue correr bem mais rápido do que o carinha que explode, entendeu? Aí tem a dificuldade pra você administrar. Exatamente, isso é uma decisão que você vai ter que tomar como jogador. Pô, agora tá na hora de eu correr ou tá na hora de eu bater? Estilo Resident Evil 1. É, estilo Resident Evil 1, só que um pouquinho menos na pior, surpreendente. Uma das coisas que eu achei interessante sobre esse jogo divertido é que você toda hora tem que tomar esse tipo de decisão, porque tipo, uma coisa que eu no início eu fiquei meio puto, mas depois eu achei maneiro, é que os itens que a plateia joga pra você pegar, eles desaparecem muito rápido, muito rápido, e eles são um recurso muito importante, tanto os itens que ele joga, as armas e tal, quanto a vida, né, a poção de vida, entre aspas, né? Que aí não sei onde que joga, né, que aí dropa dos monstros mesmo, mas enfim, tipo, desaparece muito rápido, então você tem que toda hora decidir, cara, será que vale a pena eu correr a tela inteira pra pegar aquela porra daquela metralhadora? Ou será que é melhor eu, tipo, relaxar aqui na minha pistola mesmo e, tipo, conseguir sobreviver, tipo, tomar menos dano aqui, sacou? Exatamente. Toda hora você tem que tomar esse risco, e essa que é maneira. E ao mesmo tempo você olhando, tipo, pô, quanto que eu tô agradando a plateia, será que eu... Sim, eu tento matar ficar muito devagar. Será que eu mato um monstro rápido logo pra agradar a plateia, ou será que eu fico mais na minha, mas aí eu fico sobrevivendo só com a minha pistolinha e uma hora eu vou me fuder? Isso é uma mecânica muito interessante, eu queria que vocês explicassem um pouco mais, principalmente pros nossos ouvintes que estão interessados em jogar a demo. Como é essa mecânica de agradar a plateia? Por enquanto, ela é bem mais simples do que a gente quer que ela seja no final. Mas, basicamente, o conceito do jogo é que, tipo, você foi abduzido, né? Você tá ali pra dar um bom show. A plateia que tá te assistindo no jogo, ela pagou pra ver um espetáculo e é sua função atender os desejos dela. Quando você... A ideia é que, tipo, quando você fica... Atualmente, a mecânica é quando você mata inimigos, a plateia fica feliz. E aí você tem que ficar tentando matar eles rápido, fazendo combo, que eles vão ficar jogando armas pra você. E essas armas vão ser bem vitais pra você sobreviver. Não, a gente só... mais pra frente quer botar outros critérios, tipo você desviar por pouco de algum tiro que deram em você, tipo tirar fino das coisas. Você matar os inimigos de uma maneira inteligente, tipo usando matar uma parada do cenário. Matar inimigos usando um pedaço do cenário, etc. Essas isso coisas. É. Coisas então... explodindo em geral, mesmo quando não é você que faz, talvez deixe eles felizes também. A gente tem que testar se você vai ficar equilibrado. Então... Plateia Michael Bay, né, cara? É, não, plateia Michael Bay, cara. Não, explosão sempre deixa essas minas rodas. Assim como a gente quer também, porque quando você esteja tipo, sendo escroto e tipo jogando super safe e levando milhão de anos pra matar cada monstro, a plateia fica irritada com você e joga coisas que te atrapalham. Sim, tipo bomba e banana pra vocês comerem. É, tipo isso. Banana, comida, eles talvez te deem. A gente ainda tá pensando mais ou menos como é que vai trabalhar isso, porque essa mecânica é uma das mecânicas mais legais do jogo. Sim. E então a gente tem que pensar muito no que a gente vai fazer com ela pra não colocar nada que deixe ela pior. Tipo, se não tiver perfeito, não vai acontecer. Se a gente tem uma ideia pra uma mecânica e ela não funcionar de uma maneira legal, a gente vai tirar. Assim. E uma coisa dessa questão da mecânica, né, da plateia, eu não sei se ela é muito evidente. No demo já, assim, no começo, né? Porque, beleza, tá, vamos lá, a plateia comemorando, etc, e joga arma, mas até ela tem a barra de alegria da plateia, mas ainda não tem no demo, obviamente, porque tem uma parte quase de desenvolvimento Y do jogo, que nem todas essas mecânicas que vocês querem estão evidenciadas ainda, né? Então acho que quando essa mecânica tiver mais evoluída, tipo, eu sei que se eu explodir vai ter uma parte da plateia que fica louca. Essa variabilidade maior vai permitir ficar mais evidente essa mecânica. Porque agora simplesmente parece que é tipo, enquanto eu tô matando bicho, o crowd thrill tá aumentando. Aí agora eu parei de matar bicho, o crowd thrill começou a cair, entendeu? Uma coisa que já tá nos nossos planos é que qualquer fonte de excitement, qualquer fonte de empolgação pra plateia que aconteça na arena, ela vai produzir partículas que vão sair do lugar onde essa coisa tá sendo produzida e vai entrar na barrinha e a plateia vai fazer um barulho. Então, tipo, isso vai deixar um pouco mais chato. Então, por exemplo, explodiu alguma coisa, vai sair partícula e vai encher a sua barrinha. Você matou um inimigo, vai sair partícula e vai encher a sua barrinha. Você deu um close dodge muito sinistro. Você, tipo, cara, rolou um bullet hell, você se enfiou e carudamente ele no meio do bagulho passou de toda tipo, vez... volta, gordinho. Cara, isso rolou direto comigo hoje. É tipo, jogando. Vai toda vez que você fizer uma parada pica, vai ter purpurina. É tipo isso que você tá falando. É, exatamente. É tipo, sabe no Wandan, quando você tá quase perdendo e aí tu faz a última sequência fodona e tipo, verde de novo. Foda-se. É uma parada meio assim, né? Exatamente. Aliás, eu queria elogiar muito o design do primeiro boss. Ele é muito maneiro de lutar contra. Parabéns aí ao. Rola uma Icaguração foda. Icarugação. Você tá dizendo que o quando você tá falando é o que? Ideia da luta do boss? Ou. Não. O desenho. Não, level design ou cara? Nossa, é legal também. Não, level design do boss. É, a gente ficou bem feliz com ele também, cara. E engraçado porque o primeiro chefe que a gente fez na versão antiga do jogo, ele não era isso, né? Ele era o Trailblazer, que era o. Exatamente, que era o Trailblazer. Eu lembro de ter lutado contra ele. O cara que disparava. Mas ainda tá um distrato pra mim e pra pessoa que não jogou o jogo. Como é esse primeiro boss? Por que que ele é legal? Cara, o. Joga o jogo! Joga o jogo em primeiro lugar. Convencido de jogar o jogo, né? Cara, olha só. Se você chegou nesse ponto do podcast, vai jogar, porque agora vai começar os spoilers. O primeiro boss, que é o Uranai. Em primeiro lugar, ele é um boss. Todos os bosses eles são alinhados com alguma das três facções. Não sei se vocês repararam. O Uranai, ele é alinhado com o culto de Mekan, que é a facção que o Senhor Determinado gosta dos sapatos lá. Exatamente. E esse boss, os nossos bosses, como a gente tá jogando um jogo. O Satellite Rush é um jogo muito frenético, né? Ao contrário do Binding of Isaac, que é um jogo bem controlado, a gente quer alternar esses momentos. Então quando você chega no boss, é uma boss fight que ela começa devagar e você tem que se aproximar dela com cuidado, porque você tem que sacar o que tá acontecendo primeiro, porque os minions dele levantam e eles ficam com os holofotes indo atrás de você. Sabe o que me lembra esse Uranai? Ele me lembra quando você no Bloodborne joga contra o Ron, a aranha, sabe qual é? Aham. Me lembra bem isso. Tipo, uma das coisas que é maneira é que você entra na sala e você já vê que tem um monte de bot apagado ali, então você meio que já sabe, já tipo, que vai dar merda. E aí quando você de fato acordam a primeira wave, você fala, cara, beleza, eu tô três caras aqui, mas tem mais uma porrada ali que tá parado. É exatamente esse build-up que a gente queria na sala do boss. Que você chegasse nela e você falasse, tá, agora eu já entendi que eu tô fudido, então eu vou devagar. Porque eu vou me fuder aos poucos. Tipo, a luta do boss, ele é tão, tão, tipo, intuitiva nesse sentido, que mesmo ela sendo bem difícil, eu consegui passar de primeira nela. Porra? Tipo, porque eu olhei tudo e falei, tipo, beleza, eu sei o que vai acontecer. Tá, claro, tipo, um pouco de sorte também, porque eu tipo, eu morri logo depois que eu passei no boss e depois nas outras três vezes que eu fui jogar, eu morri no boss, né? Ah, cara, mas parabéns, eu vou te falar que praticamente nenhum youtuber que jogou o nosso jogo e fez playtest passou do boss. Ah, mas nenhum deles é a sua eternidade, né, cara? É verdade, devia ter gravado, cara. Nenhum deles é o cara que te deu apelido, se você saber na faculdade. O vídeo dos caras que... Vou fazer o seu pai reparar em mim. Reparei sério agora. O vídeo dos caras é tipo, são eles morrendo do boss de novo, falando, ah, desisto. Tipo, momento da... Ah, mas eles são muito bichos também, porra. Cara, sim, cara, tipo, tem uma galera que fica, porra, nadando no... Ah, youtuber não sabe jogar videogame não, cara. É verdade. Tem uma galera que fica nadando nos holofotes do bicho, que não se torna que não pode pisar no holofote. Porra, aí é muito difícil. Você aconteceu da primeira vez, caralho. O cara carrega dois... Tem gente que descarrega dois pentes da arma tirando na barreira do boss, não vendo que ele tá com campo de cor. Isso é muito tipo o cara que não sai da lava. Tipo, aparece uma lava de fogo embaixo do pé dele no jogo, ele fala, okay. Por que será que eu estou tomando dano? É ver o negócio de fogo, ele acha que é buff, né, cara? Não, mas isso é péssimo, porque isso é uma parada que a gente tem que levar em consideração. Bom, eu como designer falhei em comunicar que é isso que vai acontecer, ou esse cara é um idiota? Esse cara é um idiota, pode confiar. Pô, cara, ou esse cara é um idiota, ou ele tá achando seu jogo uma bosta, porque se ele não reparou que não tá dando nenhuma região. Pô, tu vai dando esse cara aqui uma tampanha, tipo, nada acontece, sacou? Cara, tem algo errado, seu bostão. E a gente quer... O boss, ele é o primeiro, entre muitas aspas, o primeiro gostinho do Bullet Hell que a gente quer que sejam algumas fases futuras do Satellite Rush. A gente quer que, assim, cara, se você cometer mais pra frente, óbvio, é uma arena mortal intergaláctica com alienígenas e você tem que morrer. Então, se você comete um erro muito retardado, por exemplo, já tem uma parada que é muito engraçada que acontece, que é quando a pessoa, tipo, ela tá fugindo de uma turba de inimigo e ela se enfia num cantinho, né? Ou então ela, tipo, e aí ela é cercada e aí vem um maluco e explode na cara dela. Isso acontece bastante. Isso é uma coisa assim, você vai demorar um pouquinho pra aprender, e aí quando você aprender, você não pode mais fazer esse erro. E no boss é exatamente isso. É tipo, bom, agora você chegou numa luta diferente. Não é mais o corredor, e você tá lutando contra um campeão da arena que é muito mais forte do que você. Então ele tem munição infinita e ele vai te atirar muito, e você vai se fuder muito. Que é quando o Uranai liga, né? Depois que você mata uma determinada quantidade de inimigos dele, que começa a tocar a música pra pump you up, e se você conseguir sobreviver tempo suficiente, você vai poder ouvir a música dele, que tá muito foda. É verdade, tá interessante. O nosso músico, ele sempre reclama da duração do boss, porque ele não consegue ouvir a música inteira. É. Maneiro, e é interessante que, tipo, troca, tem, quer dizer, eu não contei quantas tracks tem, mas tem bastante. Agora e elas quatro. Vão trocando, tipo... São quatro. Então... E a gente vai fazer uma OST, tá? Inclusive é um dos pledges no Kickstarter. Eu pledgei. Não é Stretch Goal, não. É um dos pledges mesmo, a gente vai fazer. Entendi. A partir dos $15, você ganha a trilha e o artbook digital. Pode passar aí que eu dei 25, vai. Lembrando, gente, também, principalmente a galera que tá ouvindo a gente agora não precisa nem mais que você tenha cartão internacional pra ajudar no Kickstarter. Você pode doar tanto pela nuvem quanto pelo Splitlay. Tem os links lá na nossa campanha. Você pode doar em real e eles vão jogar esse dinheiro na nossa campanha depois do final. E os dois são pré-vendas, né? Então, assim, já é esquema de, tipo, estou comprando pelo Splitlay ou estou comprando pela nuvem. Todos os dois, sim. A não ser que você queira doar só $1, você leva o jogo, tá? $5. Pô, R$15, galera. O preço de um... É mais barato do que o empada do Belmonte. Cara, pode crer. O dólar hoje está 3,50, né? Mas mesmo assim, continua mais barato que muito. Com o empada do Belmonte, você provavelmente já tá levando a trilha sonora e o artbook pra casa já. É, fora que o empada do Belmonte só te engorda, e, tipo, jogar a Bullet Hell te emagrece. Pronto, é, isso é bem verdade. Sinister. Eu tô agora meio lento, porque eu tô bem no Uranai. Então, assim, eu meio que agora fiquei lerdando aqui. Eu tô terminando a segunda horda e vai começar a ativar ele vai começar a dar tiro igual um filho da puta. Eu tô começando a ficar colado já, eu tô entrando no amarelo e é foda pegar esse tiro clockwise dele. É isso, mas seu fadão. Eu acho que... tirando aquele boneco explosivo que me dá câncer, as mecânicas do jogo estão bem fechadinhas. Tipo, eu gostei bastante, tipo... Eu não prestei muita atenção no proceduralismo da coisa. Não testei isso muito pra ver se tá maneiro, mas, tipo, pelo pouco que eu testei, parece que tá excelente. Eu testei porque eu tô jogando essa versão nova de hoje, né, que eu não tinha jogado ainda. Tô jogando de novo e, assim, já reparei que tem monstrinho novo e o caralho é 4. E o procedural dele, cara, é a parte que mais me encanta. É claro que aquela ideia que eu falei do tipo, lança do jeito que tá e cobra dinheiro e faz top score com coreanos, é claro que ela tira um pouco da graça, da grande graça da coisa, que são essas batalhas contra chefes, né. Aí você vai ter que fazer esquema tipo, sei lá, Bravely Default, que tipo, não, o chefe, você enfrenta os chefes todos de novo, tipo, simplesmente escrota. Mas as fases fasezinhas em si, as pequenas fasezinhas de enfrentar a hortinha já estão muito maneiras, cara. Sim. E elas já dão muita graça pro jogo. Tipo, dá pra perder um tempo jogando esse jogo, tipo, mesmo ele sendo curto. Perder não, ganhar. Mesmo ele sendo curto, né? Esse demo ainda tá tamanho X do jogo em relação ao que vocês querem, no fim das contas, né? Mas ele realmente acho que já tem um jogo comercial aqui. Realmente acho que já tem um jogo que vocês conseguiriam hoje falar, não, isso aqui é meu jogo e, tipo, tô vendendo e tá aí. O demo não tem cara de demo, tipo, não tem cara de mockup. Ele tem cara simplesmente, realmente, de uma versão diminuída do produto final que você quer, né? Assim, então... honestamente, eu acho que a única coisa que tá faltando, que, tipo, que eu sinto falta, são mais mecânicas do tipo, do roguelike em si. Tipo, de quando você morrer, você, sei lá, ganhar, ou você levar alguma coisa com você, tipo, permanente. Sim. Ou então você poder escolher um outro personagem que tenha algum tipo de mecânica diferente, um gol específico. Qualquer alguma coisa assim. E, em ordem do que você tá falando, a primeira coisa que a gente quer colocar é esse elemento de você levar alguma coisa com você e você ganhar pequenos upgrades. Sim, a gente quer, tipo, que você tenha, tipo, um sistema meio, tipo, de achievements no jogo que desbloqueiam, coisas que você pode escolher. Tipo, um unlockables que você escolhe no começo e vão dar um boost, vão dar alguma coisa em algum status seu, alguma coisa do tipo. Uhum, isso correndo em paralelo com os upgrades que você ganha quando você mata cada boss, mas esses zero quando você morre. E esses serão procedurais também, vai ter muita coisa. Agora eu queria fazer um pequeno apelo para os nossos ouvintes e queria que vocês contassem o que acontece se vocês não conseguirem fechar a campanha de vocês. A gente vai lá. Primeiro a gente vai ficar trancado uma semana em casa chorando. Sim. Verdade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que a gente vai fazer um jogo. Uma reunião onde todo mundo vai se xingar. Aí depois a gente vai fazer um jogo muito menor. Vão já culpados, né? A culpa foi sua, cara! O jogo vai sair, tá? Algum jogo vai sair, melhor dizendo. Entendi. Vai sair um jogo muito diferente do jogo que a gente imaginou. A gente vai fazer de tudo pra que ele possa ser legal, mas ele não vai ser a nossa ideia original, que a gente adora de coração. Ele vai, ele vai ser super acelerado. Então, pro Satellite Rush que a gente tá descrevendo na página do Kickstarter existir, só mesmo com a campanha dando certo. Sem isso, sair um outro Satellite Rush, vai ser feito. Se você tá ouvindo esse programa e você jogou a demo, você curtiu a demo, o que você quer é a versão definitiva desse joguinho que você experimentou, a gente precisa que você ajude o Kickstarter. Isso aqui não é pra medir público, isso aqui não é modinha, isso aqui não é nada. Isso aqui é ajuda. Ajuda de verdade. Ajuda de quem precisa. Pra que aconteça o lance. Sim, e com muito pouco dinheiro você já garante a sua cópia quando você ajuda a gente. Cara, são 5 anos. Realmente. O Big Mac que você for comer, entra lá na nuvem e dá o dinheiro. Por favor, eu tô pedindo, porque eu quero muito jogar esse jogo inteiro. É só um dia você quer ser gordo, em vez de você comer no McDonald's, você comer uma lasanha congelada uma merda. Uma lasanha de R$12, agora. E pronto, você tá ajudando todo mundo. Sério mesmo, você gosta aqui. Compra essa merda que eu quero jogar, sério mesmo. Gente, falta uma semana pro fim da campanha, então vambora, vamos fazer isso acontecer. E importante, não é doação, tá, galera? Vocês não estão dando dinheiro a fundo perdido, esse dinheiro não vai sumir. A gente tá aqui, não tá pedindo esmola. A gente tá querendo que vocês paguem. Sabe quando paguem você vai no vocês? Sabe quando você vai no peito decreto do Baixo Frente Soco e doa dinheiro pra gente? Aquilo ali vocês estão só dando dinheiro, dane-se. Agora, quando vocês estão ajudando o Kickstarter. Nossa, da galera daqui. Caralho, matei o chefe, morri, bro. Que é isso que vocês estão financiando quando vocês estão dando dinheiro. Afinal de contas, porra, Guimarães, não, porra! Jogo merda, porra! Caralho! Daqui a pouco passa. Ele vai, caralho, ele, cara! Ele tá falando se ele vai jogar de novo agora. Ah, já tô jogando de novo. Caralho, esse jogo é horrível, filho da puta, me matou, escroto. Maldito! Estou jogando há 6 horas, assim, tá ligado? Ué, Dark Souls? Dark Souls. 92 horas de Bloodborne de balance. A gente nunca fez aquele co-op, né, cara? Nunca fizemos aquele co-op, da hora, hein? Caralho, bem falado. Essa porra de jogo não vai ter co-op, não, cara? Primeiro stretch goal. Tá, então, galera, então tem que se dar muito dinheiro. Esse primeiro stretch goal não vai ser absurdo, inclusive porque fazer o multiplayer do jogo é difícil por um ponto de vista de balance, mas a gente já tendo todos os elementos do jogo, a gente vai conseguir fazer ele pelo menos com um esforço co-op muito menor, um co-op divertido. Ah, cara, bela essa coisa de jogo competitivo. Bela só, caralho, dobra o número de monstros e pronto, tá bom? Isso, pronto. É, a gente vai fazer. Quem precisa de equilíbrio quando você pode ter ódio e frustração? Fazer um copy local, provavelmente. É online? Esse é tranquilo. Net. Online, aí, online, galera. Aí, aí, galera. É, mas é pra comprem junto com a tradição. É, ajudem a gente a conseguir bastante dinheiro no Kickstarter. Que rola um co-op. Fala com seus amigos, entendeu? É isso aí. A gente quer muito fazer. A gente quer muito fazer tudo isso. A gente quer muito que esse jogo não esteja só PC, Mac e Linux. Ah, é PC, Mac e Linux. Se você é um cara do Ubuntu e nunca jogou um jogo na vida, você pode comprar o nosso jogo. Cara, é verdade. Cara, cara, foda-se Linux. Pô, deixa mais barato pra fazer o co-op e que não, isso mas, é... o Linux, mas o Linux é fácil. Só que o botãozinho no Unity tá pronto. Ah, é? Então foda-se o Mac. Também é minha, só apertar o botãozinho. Ah, então. A gente quer ser democrático. Mas a gente quer esse cara. É isso, galera. A gente quer esse jogo em todas as plataformas possíveis. Cadê o demo de Android aqui? Android. Caramba, pode crer, né? A gente tentou fazer isso uma vez e não deu muito certo. Não, a gente tem que. O Unity também é só apertar o botãozinho. A gente tem. É verdade. A gente tem. Não, mas o negócio que eu fazer ficar bom. Vestiu a carabuça do cliente de TI foda. Para só apertar um botão. O Android tem que acertar o input, porque você vai estar. Não vai ter mais botões físicos. Então, a gente quer fazer, mas a gente tem que conseguir fazer o input ficar legal. Rodinha, igual aquele Age of Zombies, sabe qual é? É só cozinho também, cara. A gente vai tentar. Mas. A gente vai tentar. A nossa prioridade é primeiro fazer funcionar no PC e videogames, etc. Porque tá cara, o pior é que esse jogo ele ia ser muito maneiro jogar no celular. Não, ele será muito maneiro jogar. Será. Vai dar tudo certo e será. Até pra Windows Phone vai sair, cara. Agora, não tendo a campanha, a gente vai ter que pensar qual vai ser a nossa prioridade. A prioridade vai ser Nintendinho, provavelmente. Pode ver. Então, galera, por favor, dá um suporte aí pra gente que tá foda. Se eu morrer pra esse filho da puta, eu vou levantar e, tipo, tacar o mouse no chão. Teclado. Então, se você quer que o lápis levante e taque o mouse no chão mais vezes, ajudem a gente a fazer esse jogo. Estamos chegando mais um no nosso podcast, jogos. Então, Ximenes, por favor, diga qual é o Patreon? O Patreon não, o Kickstarter. É o link que você quer? O link do Kickstarter não é uma parada muito amigável. É muito grande. Procura esse jogo. Cara, vai no não, não é. Vocês podem acessar pelo nosso bit.ly, bit.ly/KSSATRUSH. Ou você entra no site do Kickstarter. Escreve na kickstarter.com e escreve na busca lá da Planet Rush. E aí na nossa página vai ter o download da demo, vai ter a gente explicando toda a campanha, o estado do jogo e tal. Você vai poder ver a nossa cara. Em inglês lá, maneiro. Se você não quiser nem entrar no Kickstarter, uma coisa que você pode fazer que eu fiz agora é escrever assim: Kickstarter Satellite Rush no Google e clicar. Estou com sorte. Se você clicar, se você procurar Satellite Rush no Google, já é a primeira ocorrência, já é o. Não, é a segunda. A primeira é o site deles. Pra mim é a primeira. Então, realmente, a bolha do Google funciona. Parabéns, Google. E os links também pra apoiar com o cartão nacional, ou boleto, etc. Pra pagar em reais o jogo em vez de dólares. Tem também na nossa própria página do Kickstarter. Tem o bannerzinho do Split Play e o bannerzinho da nuvem. E vocês podem buscar na nuvem no Split Play também, se vocês quiserem. É. Queria, inclusive, pô, parabéns aí ao Rodrigo lá do Split Play e a... Eu não sei se ele é o dono, na verdade. E o pessoal lá da nuvem. É um dos donos e o Thiago da nuvem. E o Thiago. Queria dar parabéns a eles aí por estarem dando esse apoio. O pessoal da nuvem também. O pessoal da nuvem a gente conhece aí, porque tentou fazer um troca-troca de dinheiro e, enfim. Pô, a campanha é bem legal, assim, que eles estão fazendo. Eles já estão vendendo o jogo, tipo, o negócio deles é vender jogo, eles já estão vendendo. E eles estão vendendo antes, meio que pra ajudar o desenvolvedor. Bem legal, cara. Parabéns aí. Tomara que dê realmente muito certo, não só pro jogo de vocês, mas esse modelo como um todo. Não, é a primeira vez que eu vejo fazerem isso. Não sei se é costumeiro já, não vi fazer pra outros jogos, mas bem bacana. Parabéns. Acho que foi a primeira vez mesmo. Primeira vez. Deram não, algo mais, senhores? Me contou tudo aqui. Eu amo vocês. É do Brasil! Que delícia! Eu queria falar, eu queria elogiar a garota holofote de três peitos. Ah, Vingador do Futuro em todas as coisas, né, cara? Parabéns. Aliás, toda a plateia do jogo é sensacional. Eu queria fazer uma pergunta provocativa, cara. Como é que você sabe que é uma garota? É um alienígena. Ih! caralho. Cara, eu tô só sendo sexista aqui, porque ela tem seios e eu assumi que fosse uma garota. É, isso pode ser uma armadilha, cara. Tem que rever seus conceitos aí. Não, eu não sei. Cara, se for uma armadilha, não tem problema, desde que não tenha bolas. Ah, pode crer. If the balls are touch. Pode. Se tiver pinto, não tem problema, mas bolas. É, não pode ter bola. If the balls are touch. Pode ver, tá? Então, entre em contato aí com o Baixo Frente Soco através de eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Nós temos um Twitter, um Twitch, um Facebook, um grupo de Facebook e o YouTube. E nós temos também o nosso Patreon secreto, que ele é muito difícil de encontrar. O Patreon, o site que é patreon.com/alguma coisa. E tem alguma coisa no Baixo Frente Soco lá que você tem que descobrir. Se descobrir, tem que doar. Nós hoje ganhamos um valor que é, sei lá quantos dólares, e 69 centavos por mês. É o único Patreon que eu já vi na minha vida que tem centavos. Eu gostaria de agradecer ao cara que fez a doação com 69 centavos no final, porque, cara, você tornou o nosso Patreon o melhor Patreon de todos os tempos. Você tornou o Patreon uma referência a um dos nossos melhores episódios, episódio 69. Sabe o que é mais engraçado? Que vai sempre aparecer um trollador agora que vai chegar lá pra doar e desfazer o 69. E aí vai ter o fã que vai chegar lá e vai aumentar a doação dele pra fazer o 69 de novo. E aí a gente vai ficar rico nesse processo. Pode crer, caralho, parabéns, façam isso. E aí vocês vão financiar nosso jogo. E os próximos. Trollers gonna troll. Olha só. Por favor, financiem o Kickstarter, porque se o Ximenes ficar milionário com esse jogo, ele já falou, ele vai financiar o Baixo Frente Soco pra sempre, assim, ó. Vai financiar o... mesmo, e digo mais, eu vou fazer o jogo do Baixo Frente Soco. Isso, vai ser mais... caralho. Opa! É meta, é meta. Botou na vida. Agora deu moral. Agora eu quero ver. É só se eu ficar milionário. Mas o que é milionário? Um milhão, você ganha um milhão. Um milhão, um milhão. Um milhão eu ganho do Baixo Frente Soco. Cara, um milhão eu gasto, mané. Eu acho perigoso, mas tudo bem. Tá falando aí do que o developer? Developer. Tá cheio, então, beleza. Vai se fuder. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Pessoal da Kimeric, parabéns. Obrigado por participarem. E tomara que vire essa porra aí, que senão eu vou ficar triste. Valeu, valeu. Curar valeu, aí. Galera. Um abraço. E desculpe que esse programa aí eu não consegui ouvir vocês. Ah, morri de novo, filho da puta! É, mas, cara, tu é muito ruim nesse jogo, pelo amor de Deus. Caralho!